a rede social já era ruim antes, cara. Mas o que deixou ela 200% pior pra mim é um termozinho só. Visualizado às 2:00 e pouco. O que, que é isso? Quem inventou isso, cara? Esse cara tava com maldade no coração, cara. Amigo, por quê? Explica isso aí, eu não entendi. Quando você recebe uma mensagem, você não consegue ver direito que mensagem você recebeu. Quando você vê, aí pronto, já respondeu a pessoa que você viu. Então, a pessoa está guardando sua resposta. Caralho, existe essa merda, eu tô fudido. Se você entrou, tipo, a pessoa te... É sério que existe isso? O Facebook é assim, a mensagem do Facebook é assim. E se eu mentir que eu deixei ele aberto no computador? Não adianta, sabe por quê? Quando seu computador tá ocioso, ele não vê a mensagem lida, mas você mexer no mouse, aparece visualizado. Porra, mas aí eu uso compartilhado com meu irmão, meu porteiro... Aí ninguém vai engolir, meu amigo. Cara, ninguém acredita mais, cara. Não, mas é verdade. Sinto muito. Que pica, cara. Aí, cadê? Caralho, cara. Não, e esse é o nosso entendido de tecnologia, né, cara? Não, foi... Caralho. Esse é o nosso especialista. Não conhecia o visualizado. Só do Facebook, eu não tô falando de outra coisa, não. Ah, por isso que eu falei, não sou o especialista. Nossa, cara, mas se ele soubesse que era assim, você não tava nem aqui, cara. Ué, mas... Temos abertura. Aê. Aê. Cheguei, estou no paraíso. Eu sou o Rafael Salimena e esse é o Mimimi. Estou aqui hoje com o Rafael Saldanha. E na minha casa tem mais computador do que a gente. Tem, eu... tem sim. Por isso que você edita todos os programas. Eu achei que você ia sacar essa. Mais uma vez com a gente, Pablo Brito. Agradeço a presença, mais uma vez. E eu ainda procuro um aumentador peniano que funcione. Tem... além... Ele já teve breves participações e hoje está conosco durante o programa todo. Nossa mucama virtual, Albert 2400. Tecnologia de rabo a cacete, LOL. Cada programa tem a Creuza que merece. É, que vergonha. E hoje aqui para falar da tecnologia a serviço de fuder o homem, nós temos aqui um especialista, Daniel Martins, seja bem-vindo. Mas ele é especialista em fuder o homem de tecnologia. Nunca fudi homem nenhum, meu assunto aqui é mais tecnologia e nem especialista eu sou, na verdade, né? Eu tava caminhando pela rua aqui e a gente tava sentindo falta de... Se pegasse fudido? Primeira citação de Charlie Brown. Cara, mas o que que é tecnologia? Tecnologia, então. O que, que vai definir o que a gente vai falar aqui? É computador, é dildo eletrônico, é coisa mecânica? O que, que vai ser? É gadget, é apps? É a gente pensar apps? Qual é a tecnologia que mais contribuiu para o desenvolvimento do homem. Boa! Se você não pegou essa referência, você não sabe nada sobre a arma mais importante para o desenvolvimento da humanidade. Cara, vamos rodar pela primeira vez, então. Você vai ouvir agora pela primeira vez a vinheta na íntegra. Do senhor Cheng. Boa, garoto! Assumido. It was a trick question. The tool most important to humanity's survival wasn't any of the 9 in the box. Go on. The most important tool is respect. Ha! Gay! Apesar de a cada dia termos 1 milhão de novas tecnologias nesse mundo, ainda tem muita coisa faltando. Eu sinto falta de várias coisas que poderiam facilitar mais minha vida em vez desse monte de gadget que não serve pra nada que tem por aí. De quê? De quê? Dos gajos, Zora, pois. Esse monte de gajos, Zora. Os gajos que são aqui me fudei. Sou brasileiro, sou mineiro, assim como o senhor falar gadget. Gadget, não tem nenhum D, né? Como é que fala? Negocinho? Como é que seria a versão brasileira do gadget? Bugigangas. Bugigangas. Muito bom. Inventou bugigangas. Eu gostei mais de traquitanas, vou tentar usar isso. O que, que é traquitanas? É aquele biscoito. Ah, bugiganga também. Sabia que você ia falar do biscoito, de certeza. Que hora que eu sou muito igual ao meu irmão mesmo, né? Foda. Eu acho que não tem que conversar isso não. A tecnologia que não existe, que a gente precisava, é uma só, né? Teletransporte, pelo amor de Deus. Cara, eu vou te falar que não. Quando eu tava pensando em qual seria as minhas, não me passou isso pela cabeça, não. Cara, o teletransporte ia facilitar demais a minha vida. Cara, eu não saio de casa, por que eu ia ter teletransporte? Vai pro banheiro? Cara, eu ia ficar igual aquele filme, o Wall-E, quando aqueles, o ser humano chegou naquele estágio da nave, que fica gordaço. Exatamente. Só ia faltar esteira, né? Cara, eu... O gordaço já tô. A minha leitura da falta foi bem errada. Porque eu achei que era pra falar, assim, coisas mundanas, assim. Pô, máquina de teletransporte é uma parada super... high-tech, assim. Cadê sua criatividade, Pablo? Pelo amor de Deus. Não, mas aí... Ô, Pablo... aí a gente vê porque o irmão dele virou escritor e o Pablo virou engenheiro de segurança. Ele quer segurança, ele quer mundano. E é por isso que eu ganho a grana que eu ganho e meu irmão não ganha porra nenhuma. Não o Pablo na mesa, botou a carteira na mesa. Tem um criativo e um engenheiro. Por que a gente chama um engenheiro pra fazer o programa, porra? Na época pareceu uma boa ideia. Vou falar então qual que é a minha, que é fundamental, muito mais importante do que qualquer máquina de teletransporte ou qualquer outra referência tua, que é um filme da Pixar. É um ferro de passar que funcione. Eu não passo roupa. Exatamente. Por que você não passa roupa? Cara, você não acha que em 2013 você tem que estender uma roupa, colocar em cima de uma tábua, pegar um negócio que é um ferro quente e ficar esfregando com o tecido? Você já viu as alternativas? Tinha um camarada que morava comigo, que na época ele falou, cara, ferro de passar pra quê? Já existe já um negócio que passa roupa muito mais fácil do que isso. Eu não lembro o nome do negócio agora, cara, mas é aquele... tipo um aspirador de pó? É aquele... De vapor. Isso, é um vaporizador. Ah, então já existe, cara. Porra. Cara, não, comprei o vaporizador, falei, caralho, eu achando que vivi em outra época e tal, o mundo já evoluiu. Aí o negócio, tipo assim, ele ferve a água ali dentro, né? E o vapor que sai de dentro, você passa na roupa, teoricamente vai passar. Cara, que merda. Nada acontece. Não sei existe... se eu comprei um vaporizador ruim... Porque ficou a roupa toda molhada, toda amassada do mesmo jeito, é sem jeito de passar. Em lavanderia, geralmente, eles usam, tipo, uma sanduicheira. É uma chapa. Só coloca e... Pois é, era isso que eu tava pensando, né? Veste mais assim. A roupa na prancha, desce a chapa, abre, tá tipo um duro, assim, mas, assado. Mas mesmo. Isso já é um lance mais industrial, né? Exatamente, eu quero algo... Pra, algo, né, menor que um quarto. Uso doméstico. Não, cara, isso é do tamanho de uma tábua de passar roupa. É só o preço que é proibitivo. Então, a minha tecnologia que eu queria muito que existisse são essas expansões que... Às vezes são robóticas, às vezes são transmissão da mente para outro corpo, ou então braços mecânicos, umas coisas assim para um corpo mais desenvolvido para operações que te causem menos esforço. Você tirou isso do Sr. Burns com o corpo de cachorrinho depois da morte, né? Clássico. Não foi não, mas é uma excelente ideia. Não, aliás, o Sr. Burns é a aranha, né? O cachorrinho é o Smithers? Como é que funciona? O Smithers é o cachorrinho. É o Smithers. Mas eu acho que isso que o Dani tá falando me lembra muito um filme que não é um filme grande coisa, mas que tem essa premissa que é o Substitutos. Não, Substitutos. O Bruce Willis é um cara gordo que fica controlando o avatar herói de ação. Nossa, dele. Esse filme é ruim. Eu não falei que o filme não era grande coisa. Mas olha só, aliás, esse filme tem um problema que eu acho que é um dos maiores problemas do filme de ficção científica. Ele tem uma premissa muito foda, cara. E a execução, pra variar, a gente correnta do outro com um revólver. Cara, o problema é que a ficção científica de conversar, isso o cinema matou nos anos 70. Hoje em dia, a ficção científica é ficção científica barra ação. Mas sabe cara, que mas isso é uma merda. Mas bota o cara com uma serra elétrica, futurista, por que tem que ter um maldito revolvinho, gente de terra? Vou te falar, o Além da Imaginação já, todos os roteiros já foram pro Além da Imaginação já, então agora só falta perseguição. E o cara que era demitido do Além da Imaginação ia pro Star Trek. Então se não tem no Além da Imaginação, o Star Trek já pegou. Cara. Mas sabia que eu tava vendo que, não sei se foi bem isso que você falou, Dani, mas que tem um lance que rola na Inglaterra, eles estão fazendo as próteses controladas por ondas cerebrais, ou seja, você... Um dos primeiros a fazer isso foi um brasileiro, que é esse Nicoleles aí, que é um neurocientista. É o novo Santos Dumont, né? Após tinha um americano quase junto lá, e só no Brasil que a gente conhece esse cara. Esse cara, ele chegou nas quartas de final pra concorrer ao Nobel. Não chegou lá, né? Pô, mas não sabia que o Nobel era mata-mata, não. Deve ser tal cientista lá jogando super trunfo. O cara era tipo o Vasco das ondas cerebrais, então. Não, mas ele conseguiu. É graça. Ah, não, ele caiu nas quartas de final, se tivesse. Não, ele conseguiu, ele pegou um... Ele pegou um macaco, enxertou um braço mecânico, e aí o macaco tava no Japão. Aliás, o braço mecânico tava no Japão, o macaco tava em Los Angeles. Caralho, e o macaco controlou o braço viajou. Mecânico pela internet, assim. Era um braço controlado por IP. Caralho. Não, tá, mas era controlado neuralmente ou o macaco... Tinha um cabeamento no cérebro do bicho, assim. Ele não gostou muito, né? Isso já existe pra gente, já, cara? Que eu sei que isso tava sendo desenvolvido. Você tem um braço que você realmente controla, igual você controla não, já, o seu. Já existe isso, é bem avançado, só que ainda é experimental. Tem pessoas já na Europa que usam... Deixa eu ser chato, então. Na sociologia do corpo, que é um ramo da sociologia... Não, só a gente bem, estuda... não. Estuda uma coisa que é interessante. Que é a questão do corpo supranumerário. corpo supranumerário, o que é um órgão supranumerário? É um órgão que você tem sobrando. À medida que você consegue fazer um corpo melhor que o seu, ou virtual, ou mecânico, que você controla pelo cérebro, o seu corpo físico passa a ser dispensável. Logo, você vai ter que pensar, tipo, a saúde desse corpo extra que você tá tendo. Tem toda uma corrente de pensamento que é muito aceita hoje em dia, que nós já somos ciborgues, né? Todos nós, assim, porque o seu corpo já é 2.0. Você é você e seus aparelhos, né? Que você usa pra tudo, assim. Não, se celular, a gente pensar óculos, bengala. Pensar do homem primitivo, a gente pra já brocha. Tem... Óculos. Óculos, isso que eu ia falar. Ou obturação, tipo, já é uma intervenção eu dentro não, do seu corpo. Eu sou um homem 100%. Você é todo inteirinho, é só seu corpo. E as coisas que você enfia no cu de assim de andar. Eu queria que existisse um vibrador que entrasse por trás e fosse pra dentro até sair pela boca. Que delícia, cara. Veja e ouça esta incrível demonstração. Estas duas pessoas vão tentar conversar através das paredes. Você pode me ouvir? Sim, escuto claro e forte. Impressionante. Como é que eles podem fazer isso? Eu gostaria de uma tecnologia que materializasse o pensamento, assim. Porque olha só, impressora 3D? Não, eu desenho, sacou? Então, tipo assim, se eu penso o desenho com detalhe na minha cabeça ali, tiver uma coisa lendo o que eu tô pensando, ela pode botar esse desenho na tela sem que eu tenha que agir desse jeito tão primitivo, pegar num lápis. Mas aí qualquer pessoa vai desenhar isso. Exatamente, isso é o bonito do negócio. Você não quer trabalhar, resumindo, né? Lógico, eu não... Do que parar com isso. Nada melhor agora, que o desemprego, né? Agora imagina que legal. Como eu já falei aqui, eu tenho paralisia do sono, que é um negócio que eu acordo sonhando e não consigo mexer, o sonho continua na minha cabeça, é uma maluquice assim. E aí um dos jeitos de você corrigir isso é você entender os seus sonhos. Então ajuda muito você acordar de manhã e anotar seus sonhos, que aí você vai revivenciar eles mais claramente e aí você começa a dominar os seus sonhos. Sim. Imagina esse aparelho tendo um gravador de sonhos que você pode assistir eles no dia seguinte, sacou? Vendo exatamente tudo que passou na sua cabeça durante a noite. O problema é só você vai poder assistir ou alguém mais vai poder assistir se dá um problema. Vai salvar se dá um problema. E o Pablo até previu o que eu ia falar, né? Porque todo mundo pode ser um diretor de cinema com isso. Imagina, você pode, os atores não iam nem ser contratados. Não. O mundo já tem muito filme medíocre. Precisa criar uma máquina pra gerar mais filme medíocre. Pelo contrário, eu acho que a tendência é só melhorar, né? Porque se os que estão lá fazem aquilo... Exatamente, isso que eu tô pensando. Sacou? De repente nós temos vários diretores em potencial escondidos. Imagina assistir os sonhos do Michael Bay. Aí que tá, essa cambada de filho da puta ia perder a grana. Mas, cara, a gente já viu os sonhos do Michael Bay, cara. A questão é essa. Cara, cara, o inferno é aqui, cara. Não vai chegar ainda não. Cara, o que que ia ter de filme com a Carmen Electra sendo a protagonista, né? E Chase Lane na época dourada. Denunciou muita idade agora, cara. Usando o Sonic 2000, o incrível mini amplificador que aumenta em até 22,87% o seu poder de audição. Cara, uma que eu queria muito que existisse, ainda mais agora que eu tô solteiro de novo, é uma máquina capaz de detectar na balada. Vamos dizer assim, vou chamar o meu protótipo da máquina anti-traveco. Cabecinha aprova essa ideia. Um abraço, cabecinha. Porque, pô, hoje em dia, ontem eu fui na balada com meu irmão e, porra, cara, você fica bêbado. A luz não existe, né? Porque antes a luz era só, né, aquela luz negra. Hoje em dia não tem nada. Você fica bêbado. Mas, Pablo, que balada gay é essa que você tá frequentando? É boate flex. Posso te falar uma coisa? Existe uma cirurgia pra tirar pomo de Adão. Eu sei, cara. Isso é muita pra maldade. Caralho, eu vou colocar até um texto aí, então, no link aí embaixo sobre um cara que passou por esse tipo de situação aqui. Pela cirurgia? Não, por precisar da máquina anti-traveco, ele na verdade falou que estatisticamente falando é praticamente impossível, não é possível, né? Muito improvável que ele não tenha pego um traveco sem saber. Porque ele só pega mulher de acima de 1,80m, um beijo, cabecinha de novo. Exato. Mas, pô, tem uns mecanismos mais antigos pra saber isso, né, cara? Tem a patolada. A palpada. Cara, não, mas aí que tá, cara. O Android patola, isso, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mudar o nome do... Esse aqui é o protótipo mais, né, fase inicial. Vamos passar pra uma fase mais avançada. Não é anti-traveco, é anti-transexual. Eu já me perdi nesses conceitos. Qual é o transexual? Transexual, cortou o peru, tem buceta, mas como você conhece, é a vagina. Eu já falei, cara, isso aí é só não contar, acabou. Tô com salimena nessa. Acabou o problema, não deu. Mas aí, não, concordo, você come, tudo bem, tira onda, tá, acabou. acabou. Eu casaria se fosse meu, sim, minha alma gêmea. Então, e se você descobrir? Já falando disso no dilema, no livro. Afinal, já tô casado há tanto tempo, já que é o problema. Cara, bem, foi no Jô, agora. No Jô não, no Agora é Tarde. Uma mulher que é exatamente esse caso, assim. Ela era transexual, operada, namorou um cara, casou, depois de um ano de casada, ela levou ele num parque, num belo dia de domingo, cara, e contou: amor, tinha piroca. Cara, já tem esse vídeo do Porto dos Fundos, vai rolar ainda, cara. Cara, mas imagina assim, você vai chegar na mulher, aí, sei lá, o seu celular dá um bip, ou então dá um choquezinho no seu pinto, alguma coisa assim. Não, aí eu exijo o original. Vai ter o Estênio Garcia gritando: é selada, Bia, não é selada. O jogo já citou, isso já existe na ficção, chama sentido de aranha, cara. Quando te limitar, você corre, cara. É o contrário, né? É sentido de falta de aranha. Puta, tá aí que eu pariu, já fomos melhores nisso. Um abraço ao Seixas. LOL. Vem com a mulher, deixa de manhã, minha cobra quer comer sua aranha. Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. Pegando o seu mote lá do teletransporte, eu acho ótimo, mas ele tem um porém. Se ele fosse uma tecnologia difundida, não ia ter nenhuma graça. O legal do teletransporte se fosse uma tecnologia exclusiva. Caralho, uma coisa pagou meio jumper, muito assim. De tipo, eu quero teletransporte, mas só nos jardins. Logo. Eu quero teletransporte só no Leblon. Não, eu quero teletransporte só na minha casa. Se tiver teletransporte Madureira, eu não quero essa porra. Sem gente diferenciada no meu teletransporte. Não, não é uma sala de teletransporte, essa coisa de Star Trek. Eu tô falando teletransporte individual. Você leva como um relógio de pulso, assim. Eu acho que quando inventarem vai ser assim, né? Ou não, eu acho que... Imagina uma coisa tipo um aeroporto que vai ser um central de teletransporte. Você vai até lá e, pô, preciso fazer uma viagem. Só que a diferença é que em vez de você demorar 24 horas... Quanto você demorou pra ir pra Nova Zelândia? Nova Zelândia, 2 horas, que eu tava na Austrália. Não, mas eu... Caralho! Soma as duas viagens! Eu viajei pra ver meu irmão, né? Que meu irmão tava morando na Austrália. Fui passar um mês com ele. 36 horas pra chegar na Austrália, mais 2 pra chegar na Nova Zelândia. Imagina, caralho, você demorar, tipo... Chega no lugar, você vai estar com sua malinha, coisa e tal. Faz a alfândega toda. Passou, mas... pela alfândega. 2 minutos depois, você tá na Nova Zelândia. O pior não foi 36 horas do Brasil pra Austrália. Foda foi da Austrália pro Brasil 36 horas. Pra você chegar no Brasil, né, cara? Pô, é muito triste. Descendo o galeão. É muita gente diferenciada nesse programa. Agora, na real mesmo, eu sei que já tem testes que eles conseguiram, bem entre aspas, né, teletransportar uma partícula, essas coisas assim. Você realmente acha que vai chegar um dia onde não só vai ter o teletransporte, como vai ser algo para a plebe? A proposta do programa é tecnologia que você gostaria que existissem, não que você acha que vão existir. Tô perguntando isso agora. Eu tô perguntando, você acha? Tô jogando na mesa. Você acha que vai ter tecnologia? A minha questão é, caguei pra isso. Cara, teleporte eu acho que é uma das partes mais... É, eu acho também que isso é uma das partes mais... Eu tenho que achar. Vocabulário foi teleportado. Eu acho que é menos. Eu acho que é uma das partes mais infantis da ficção científica, assim, sabe? Eu não vejo isso acontecendo em... Infantil seu botão, cara. Não, olha só. Sério, eu acho que... Eu acho que não vai rolar nunca, cara. Não, eu também acho que não, cara. É que depende da maneira como você consegue. Você pensar na transferência de matéria, é praticamente impossível. Se você pensar nessa coisa lá do buraco de minhoca... Na transmissão... Isso aí já é considerado tecnicamente... Já que a gente tá falando do buraco de minhoca, eu vou te falar. A solução pra tudo realmente é o wormhole, né, cara? Não, isso aí não dá, né? Mas no wormhole, na realidade virtual, pô, não sei o quê. Porque ninguém sabe lindo, direito, cara, o que é, né? O wormhole, ele permite você viajar uma distância absurda, que a luz não viajaria. Permite viaja tudo. No tempo, pra frente, pra trás... Porra. Cara, o wormhole é o gerador de improbabilidade do Mochileiro das Galáxias. Pronto, cara. Sim, sim. É exatamente aquilo ali, sacou? O que é isso? Tem que perguntar o que não é. Exato. Isso. É o famoso wildcard! É isso. É isso aí, o wormhole é o wildcard da ficção científica. Então eu não vou nem falar da máquina do tempo, que era uma das tecnologias que eu queria que existissem. Eu, na verdade, pensei em duas máquinas do tempo, que são duas que são sempre faladas. A máquina do tempo farofa do viagem ao mundo dos dinossauros. E a máquina do tempo, que é a máquina do tempo moleque, que você viaja 10 minutos atrás, 5 segundos. Essa dos 5 segundos mim já eu é acho muito divertida, cara. Essa é só você entrar na velocidade da luz, não é isso? Ah, sei lá, caralho. Não, tem uma coisa não, assim. Não, é só você rodar contra o planeta na rotatividade contrária. Pra salvar seu namorado. Aí você com a cueca já dizia dele. Gilberto Gil, por causa da mulher. Pô, mas quantas vezes que você tá falando com a sua namorada, aí você fala um negócio assim, cara, se eu pudesse voltar um segundo. Um minuto eu calava a boca. Se eu tivesse hesitado meio segundo a menos, acabou. Existe um tempo pra isso? Exato. Não, ainda ficando Homer Simpson, eu falei isso, eu só pensei. Ai, pensei em piroca agora. No mesmo instante em que você liga o seu Sonic 2000, você já nota a diferença na maneira de ouvir o mundo. Que eu gostaria que existisse aqui, cara, é igual a gente particiona o HD ou o Winchester, como eu costumo chamar até hoje. A idade sendo acusada aí. Idade. Acusou a idade. Eu queria fazer isso com o meu cérebro, sacou? Poder botar algumas coisas no outro e me deixar livre, porque eu tenho muito problema de memória. Tô vendo esse problema de memória RAM mesmo, né? Você tenta processar uma certa informação e não tem o suficiente. Entendeu, cara? Não tinha como explicar mais claramente, sacou? Cara, basicamente é uma versão mais light do Dr. Manhattan tentando trabalhar no projeto dele e dar satisfação pra mulher ao mesmo tempo. É isso? É tipo isso, sacou? Só que sem a satisfação pra mulher. Eu tô só lutando entre trabalhos, só entre sem trabalhos. Ficar andando pelado, né? Com o eu queria poder fora, fazer um trabalho sem ficar pensando no outro, sabe? Mas pensando numa coisa mais simples. Isso não é tecnologia. Sei lá, você vai numa hipnose lá, o cara deve fazer isso contigo. Não, é isso que eu ia falar. O filme que tem essa tecnologia mais próximo do que eu queria era a penseira do Harry Potter. De tirar o pensamento e jogar ali dentro. Teleporte pra mim é mais mágico que isso, cara. Também está no Harry Potter. Você tem razão. É só entrar no fogueiro lá, né? É, ó. Dar a girada do fogueiro e pronto. Pensando em coisas mais, então, palpáveis, celular com bafômetro. Pra quê? Pra você não ligar pros outros bêbados. Saldanha, bota aquelas coisinhas de fazer contas. Você faz 5 contas de multiplicar, não consigo nem fudendo. É, cara, mas isso eu não faço sóbrio. Tem uma ideia mas melhor. Ajusta o nível, né? Tem o pré-escola, provavelmente. Você pode... Ele identifique quadrado, bola e triângulo. Um abraço, cabecinha, mas uma vez. Cara, sabe uma tecnologia que eu gostava pra caralho que existisse, cara? Imagina se quando você tá no Facebook ali, em vez de você ter que botar um dedo que tem 2 centímetros num botão que tem meio e acabar curtindo um negócio que você não quer, imagina se tivesse um gadget que tivesse botões, cara, ao invés de uma tela pra você poder fazer isso, cara. Isso é famoso, já existe. Eu ia querer, falar... não existe mais. Pra eu comprar um celular de botão, eu tive quase que ir no Mercado Negro. Você compra, é, pluga USB, é um teclado. Tem um outro que é um projetor laser que não, peraí, é um celular, amigo. Super simples. Ué, amigo, você quer um negócio de falar uma coisa que vai ser mais seu sonho ainda. Sabe quando você tá no Facebook? Você não tá. É, você não desloga, né? Verdade, verdade. É foda isso, né, cara? Nego, não te dá espaço pra porra nenhuma mais. Cara, eu já reclamei tanto disso nos outros programas que eu fiquei sem assunto mesmo. Facebook só presta para pegar boy magia. Uma coisa que a gente não lembrou aqui, que eu acho que é super padrão, cadê a porra do carro voador até hoje, não chegou? Eu vi num vídeo do YouTube que realmente já estão projetando isso e tá numa fase, não final, mas assim, tá numa fase avançada, num estágio bem avançado desse carro. Tipo a capa de invisibilidade do Cyberpunk, que quando tinha o GURP Cyberpunk ele falava ali... Isso aqui é um projeto que o exército americano, na verdade, está desenvolvendo. Isso, o livro foi proibido por causa disso, coisa e tal. Caralho, as lendas. Agora, sabe qual é o problema, cara? Você tem que nem pôr o skate do De Volta pro Futuro. Todo mundo quer ter, né? Falar, tá quase chegando a um ano. Aliás, é 2013, né? 15, né? 2015. 15, mas, cara, eu não ando com skate com roda. Mas ele parece que é mais fácil. Justamente porque... Visto que Martin McFly aprende a andar naquela porra em que... Mas ele já andava skate com roda. Verdade. Ele andava skate com roda e andava com um patinete que ele só tirava o caixote e transformava em skate. Mas pra andar nesse skate aí, mais uma vez, acho que vai ser citado muitas vezes no programa de hoje, é igual fazer a receita do Douglas Adams pra voar. É parecido. O cara cai do skate, só que não chega no chão. Como é que você controla aqui? Ah, uma maluquice de maglev aí, cara. Maglev já existe, pelo menos. E inércia, com certeza. Né? Maglev são aqueles ímãs que fazem os trens que não encostam no trilho. Essa força de repulsão, né? Cara, repulsão eletromagnética. Esse negócio de ficar dependendo de imã, cara, não vai ter uma tela funcionando no planeta, né? LOL. Vem cá, o nego falava assim, pô, eu quero uma invenção do caralho, eu sei que o skate vai demorar, mas eu quero ter um método de transporte individual, onde eu vou de um lado pro outro sem ter que andar e tudo mais. Aí o nego chegou e inventou o Segway. Que, pô, é uma invenção do caralho e ninguém tem coragem de usar, porque o negócio é ridículo. Muito merda, cara. quando eu viajei no início do ano. Cara, é o único gordo do mundo que não se apaixonou por essa invenção. Cara, não, tinha um grupo de excursão, tipo, passei pela cidade, o guia no cego e o grupo inteiro disse, lógico que todos eles falavam a mesma língua que não é a nossa. Sutileza, um abraço, Ásia! Eram uns 30 mais ou menos e todo mundo naquela porra. E pra andar um espaço que o centro de Florença, parte relevante, não tem um quilômetro. Sim. Ou seja, muita gente retardada. Diferenciada no mesmo programa, né, cara? O centro de Florença tava congestionado. Cara, eles vão embora dessa que casa, que absurdo! Cara. Eu falei que eles estavam congestionando, eu achei ridículo. Era uma distância que até minha avó anda. LOL. Mas, cara, o Segway não colou, porque se você joga no YouTube Segway e manobra, a quantidade de gente sim, tomando tombo, sim. Fazendo situações ridículas, quebrando a cara. Se tivesse a única pessoa que sabe andar de Segway direito é o job do Arrested Development. Não, é o job, né? Ele não sabe direito também, ele toma os tombos, cara. Não, eu vou te falar por que o Segway não emplacou, é por causa do Weird Al Yankovic, cara. Ele foi o motivo, acabou com a companhia inteira, assim, depois que o clipe dele saiu, as ações devem ter caído tudo, mano. Tudo é mais nítido e claro. É incrível o que eu deixava de ouvir antes. Welcome to the world of tomorrow. Voltando a essa coisa do carro voador, cara, eu ia achar sensacional se existisse, porque eu sou um pedestre convicto, sacou? Eu odeio automóveis e eu odeio ter que lutar contra eles, que é uma luta eternamente perdida. Então eu ia passar essa porra toda pro céu, eu não ia precisar olhar pra cima e ia ter as ruas. Duvido que você vai pro céu, você vai andar sem estar com medo de levar uma carrada na cabeça. Não, o pessoal ia ficar lidando com o carro lá no céu, eu ia ter a terra pra mim finalmente. Sacou? Mas o carro problema seria outros, vazamento de óleo de vez em quando, ficar pingando coisa pra nossa, nego jogando lixo. Nossa, nego mijando. Eu ia ser o primeiro a mijar, botar pro pra fora mijar. Cagando, né? Por que não? Se fode, Playboy! Agora, um sistema de transporte melhor do que esses é aquele do Futurama. Que é um tubo que as pessoas entram dentro do tubo. Aliás, peraí, né? Como é que a gente vai falar de tecnologia? Vamos combinar, não vamos falar nada do Futurama, porque tudo Futurama. A cabine de suicídio do Futurama. Sim, é primeiro episódio. Puta, que cara. Pariu, cara. Você bota tudo, uma moedinha pra um suicídio prático. Aliás, que ideia genial, né, cara? Realmente, quem quer morrer, sim, vai lá. Direito, ai, cara. Ai, porra. E você não precisa bater na tecnologia que nós temos, não. Vai tomar no cu. Foi mal. Esse é o Zoolander. Começa a bater no computador. LOL. Mas por falar em computador, até o Futurama, quando ele olha pra tecnologia presente, é genial. Quando o Bender encontra o computador, fala, olha, uma máquina de pornografia. Não, aliás, isso tem que ser dito, né, cara? Tipo, não existe outra função pro computador. Cara, uma coisa que eu gostaria, não sei, porque eu nunca vi tatuagem, mas meu irmão fala que, pô, dói pra caralho e tal. Então, acho que eu teria coragem de fazer tatuagem se tivesse uma forma mais, assim, de você praticamente fazer um grampeio instantâneo. Sim, é uma impressora de tatuagem. Sim, isso. Algo a laser. Você, tipo, dá um tapa e... Você não faz tatuagem porque você é cagalhão? É isso? Cara, tem... Eu acho que dói. Chega, galera. Como é que você é engenheiro de segurança e ter medo de uma dorzinha? Ué, por isso mesmo que ele é engenheiro de segurança, porque ele tem medo do inseguro. Olha aí. Cara, mas olha só. Essa invenção faria muito sentido, porque pensa na lógica. O que é uma máquina de tatuagem? Ela bate uma agulha em você, né? Tipo, ela faz pontos em você. Sim, ai, só de pensar, fico todo arrepiado. Então, pô, não precisaria de um caboclo ficar andando com aquela máquina e fazer... Todos os pontos já poderiam estar prontos, tipo assim, você podia ter 1 bilhão de agulhas num quadradão, sacou? Então no sim, lugar onde você bota o braço dentro, elas desceriam uma vez só. 3, 2, 1, tchum, tá pronta a tatuagem. Você falou uns 3, 2 e vai, né, antes de um. Cara, mas eu tô pensando aqui, eu respeito mais o Pablo que tem medo de fincada do que o Diogo que tem medo de buraco. Eu amo buraco porque é tudo igual. Adoro. Dificuldades para ouvir de longe? Você precisa de Sonic 2000. Tecnologia 10 quadrado, no dia a dia, o que te incomoda nas tecnologias que nos circundam? Não vamos falar de Facebook ou de nenhuma rede social, de Twitter, porque isso é óbvio que qualquer pessoa aqui preferiria viver sem elas, né? Cara, mas cadê as pessoas que preferem viver com elas? Esse é o problema, sacou? A gente odeia esse negócio, mas eu fico lá direto, sacou? Não, isso aí é tipo odiar a gravidade. É uma coisa meio que inevitável. Exato, já. Exato, exatamente. É isso, eu gosto da gravidade pra caralho. Vocês não curtem a gravidade, não? Pega a coroa de 50 anos e repete isso depois. LOL. Cara, a gente tá se aproximando cada vez mais dessa idade aí, cara. 10 anos atrás a gente falava a mesma coisa. Se fosse um programa de mulheres, ela ia falar. Pega um Saldanha de 32 anos e vê se você vai falar isso. Gravidade atrai pra baixo. Mas eu acho que a maioria das pessoas gostam muito. Só que, na verdade, elas precisam comentar isso. Que é, pra elas é o exato oposto do implícito de que isso aqui é muito legal. Olha só, posso falar com a minha avó. Sim. As pessoas acham muito, cara, divertido. Quem quer falar com a avó, cara? Meu Deus, tipo assim, eu acho muito estranho. Uau, achei um parente novo. Não! Pensa direito, cara. Isso, algum parente seu, alguém que você conhece, que não tem umas manias... Olha que legal, reencontrei meus colegas da terceira série, tem até uma foto. Sim, quem quer encontrar essa gente, meu Deus, que mundo é esse? Já foi difícil viver com eles na época. Brinca, compartilha, sim, e curte, e comenta, e fala, nossa, como você emagreceu. Essa é a rotina da palavra. E sempre tem a dinâmica da tia, né? Que a tia sempre tem um esquema de passar PowerPoint pra família toda com aquela mensagem bonita que ela recebeu. Aí tem aquele PowerPoint, né? Pelos pubianos. Mas, cara, um ensaio. Eu tenho um estilo de vida que eu criei meio recentemente, e esse podcast faz parte dele, que eu quero espantar as pessoas de mim da internet. Desconhecido não, é a lógica do Larry David, desconhecido, eu te adoro, te quero na minha vida pra sempre. Agora, os conhecidos, cara, eu compartilho um monte de coisa, ó, já compartilhei coisas xingando o pessoal de esquerda, xingando o pessoal de direita, xingando heterossexual, xingando homossexual. Então, em algum momento, quem é meu amigo no Facebook já se ofendeu comigo, sabe? Eu tô torcendo pra eles irem embora. Tem uma tia da minha senhora que ela mandou um PowerPoint que era tipo assim, vou saber como você é, coisa e tal. E aí você perguntava seu cabelo é de qual jeito, coisa. Só que era uma coisa meio espiritual, você é bom, coisa. E no final era a imagem de Jesus. Que beleza. Tipo, você é assim. Você é Jesus, então. Você, cara, é Jesus. Deus. Como diria eu, Jesus somos nós. Cara, bonito, de olho azul, alourado, cabelos longos, lisos e barba comprida. Nem Jesus era assim se existia. Dinossauro, porra. LOL. Cara, você falou esse negócio dessa espécie de corrente, eu lembrei de um cara que programou isso. É a coisa mais simples, mas é a coisa mais genial. E tem uma história. Você lembra quando a gente recebia? Isso foi em 90, época de internet discada. Você recebia, época do MIRC, um arquivo que falava, perguntava sobre sua vida sexual. Quantas pessoas você já transou? Qual a sua posição preferida? Você faria sexo grupal? Você não se lembra disso? Eu nunca recebi isso. Bem, tinha um arquivo, lembro, mas tinha um. Tinha um arquivo desse. Aí você respondia tudo. Aí tinha lá, qual é o seu desejo oculto? É, se você é homem, você faria sexo com outro homem? Se você é mulher, você faria sexo? Um monte de pergunta. Aí quando terminava, aí clica aqui pra saber o seu perfil sexual de verdade, cara. Quando você preenchia tudo e clicava, aparecia assim. Você acabou de enviar as respostas pra quem te mandou a parada. Cara, isso foi uma das trollagens mais geniais já criada, cara. E aí, um dos caras... Puta merda, a resposta do cara... Ah, caralho, foi muito manda rola. Um abraço, você sabe quem é. Você vai continuar fingindo que você não sabe, porque nunca conversamos sobre isso. Você sabe quem é. Mas esse desejo do ser humano de exposição... Isso, porra, antes da tecnologia, eu lembro quando eu era na quinta série que as mulheres já passavam aquela porra de caderno de respostas. Não sei se o colégio de vocês tinha isso. Esse era o famoso scrapbook, né? O scrapbook sim, original sim, mesmo. Sim, mas ele tinha uma série de perguntas, que na primeira página você tinha 30, 40 perguntas. Sim. E cada pessoa respondia numa linha pelas páginas seguintes. É aquele, como é que chama aquele site que responde pergunta? SQFM? SQFM. Só antes da gente sair de vez da rede social... Quem dera a gente sair da rede social de vez, né? Pois é. Mas, cara... Tem um integrante que frequenta o Mimimi. Sim! Com alguma frequência que saiu de vez da rede social. Você saber quem é, só clicar na nossa carinha do lado, cara. Vai ter um que vai morrer ali. Essa música é mara. Adoro. Killroy. Killroy. Killroy. LOL. Poderoso e compacto, se ajusta comodamente atrás da orelha. You're a Eu odeio responder SMS, mas as pessoas se ofendem gravemente quando você não recebe. Um clássico foi uma ex-namorada minha que mandou uma mensagem fofinha, tipo, Oi, que saudade, não sei o que. Eu tava trabalhando pra caralho, cansado, estressado. Aí deixei de lado aquele aparelho lá e foda-se. Amigo, 3 dias depois, eu paguei, sei lá, velho. Cara, mas eu acho melhor o SMS, porque eu odeio falar com a pessoa. Cara, o Saldanha... Eu prefiro falar, eu tenho ódio, é mais barato. Eu tenho ódio patológico de telefone. O Saldanha tem fobia de telefone, então ele só se comunica por SMS. Aí eu tenho fobia de celular. É uma comunicação bem sucedida. O celular dele vem com altos códigos diários, uma coisa que eu não sei porque o meu não consegue responder. Então, quando eu tento responder ele, o meu celular não manda a resposta, sabe? Então, a gente nunca consegue se falar. Sabe? Cara, vocês têm um erro aqui, né? Eu participo só de uma vez do programa, então eu notei que vocês cometem muito esse erro. Vocês falam das coisas achando que vocês ainda são jovens. Então, eu quero que vocês imaginem agora um moleque de 12 anos de idade ouvindo esses velhos falando: eu não sei usar o telefone, eu não sei responder mensagem. Mas é justamente por isso que eles escutam, que é engraçado rir do velho. Eles estão rindo do pai, né? Só que sem ter risco. Tem mesada cortada, né? Basicamente. Exatamente, exatamente. Tava criticando aí o classe média sofre, cara. Eu vou mandar um aqui agora, que na verdade meu irmão pediu pra falar, porque não tem esse problema. Mas ele pediu pra falar porque é uma coisa que ele sempre viveu. Quando a gente era mais novo, a genética nos fudeu. Nota-se! Eu sou peludo, meu irmão também, peru pequeno pra caralho, tudo errado. Mas uma coisa a genética me deu: cabelo liso. Durante anos, eu e meu irmão fomos reis. Porque éramos as únicas pessoas no mundo que tinham cabelo liso. Até que inventaram a merda piastra. A tal da chapinha. Agora qualquer panqueira tem o meu cabelo. Agora é foda, cara. Porque eu era especial, eu não sou mais nada. Eu sou só mais um. O cabelo lisado da piastra, ele é visivelmente um cabelo de piastra. Essa coisa se incomoda, cara, assim mesmo? Cara, não é época, cara. Tem salão de alta tecnologia. E sabe o que é o pior, cara? Eu não me incomodo tanto. Na verdade, eu não me incomodo quase nada, mas meu irmão sempre reclama isso. O que incomoda não é ver outra pessoa ter um cabelo que nem o seu. Não o seu, mas ter um cabelo lisinho e tudo mais. Isso não é um problema. O problema é quando alguém chega pra você e fala: você está lisando, você faz chapinha. Pô, isso é muito triste, cara. Não é? Depois de classe média sofre, mulheres sofrem. Sofremos mesmo. Vocês não imaginam o que é fazer chapinha no cabelo do cu. Tem chave para ligar e desligar e um controle com 6 níveis de potência. Vocês lembram do bug do milênio? Cara, o bug do milênio foi, eu acho que... Só tem uma coisa mais próxima do apocalipse que a gente viveu. Que era o programa do Fantástico, domingo à noite, falando de bomba nuclear. Eu tinha mais medo de alienígena. Eu acho que o bug do milênio foi o que mais aterrorizou, cara. Porque, cara, muito ouvinte não deve nem saber o que é isso, né? Não muito. Convidado, por favor. Tem Wikipédia, né? Então, o ano 2000, ele tem uma coisa que é muito nova. Durante um século não aconteceu nada disso, voltar ao 00. E no século XX, naquela época arcaica, uma coisa as pessoas... incrível. É! Voltar ao 00. Na época, a gente já via que era um pouco ridículo, né, cara? Eu falando, não é possível, mas, sério? Explicando pro ouvinte, naquela época antiga, você fazia data sempre / 84, 85 e assim por diante. Porque parecia óbvio que nunca ia passar para um novo século. As pessoas ignoraram. Para a humanidade dos anos 90, o mundo ia acabar nos anos 2000, cara. Não, é só pensar o seguinte. Para um computador dos anos 50, que ele tinha 256K de memória... De HD. 2 dígitos faziam a diferença no armazenamento. E aí, quando chegou na época, todo mundo ficou com medo... Exatamente. Do computador entender que estava voltando para 1900. E ninguém, durante 40 anos, teve a ideia de corrigir essa idiotice por economia de 2 bytes, o quê? Cara, eu tô falando, a humanidade se leva muito a sério, cara. Você vira e fala, pesquisadores, não sei o que, você fala, pô, esse cara é uma autoridade. Não, o cara é incompetente igual você. O nego falou, pode dar merda na virada. Ah, não, mas aí pra frente a gente corrige isso, deixa tudo de boa. Aí, vou passar como pro estagiário. Como diz um amigo meu, o problema é deles. A minha preocupação é passar em concurso meus filhos que vejam como é que vão fazer pra arrumar água. Resultado, chegamos em 97, 96 mais ou menos, os caras se ligaram. Porra, agora tudo controlado, né? Computador moderno, futuro, fudeu. daqui a pouco vai virar 00, a gente vai desligar todas as máquinas, porque eles vão achar que um arquivo que a gente está lançando aqui não foi criado ainda. Eu falo, todos os computadores vão parar. Vai em caos, né? Não, a energia elétrica vai acabar, porque as redes elétricas são controladas por computadores. Deus ia aparecer no céu e ia punir um por um, cara. Era aterrorizante a parada. Você conta befes no popô. Isso ficou conhecido como Y2K, né? E aí tem um episódio do My Name is Earl, que tem... Tem esse nome. Puta merda, cara. Que eles ficam presos no shopping center e a cidade inteira vai pra uma festa. Tudo atendo, eles acordam e acham que o mundo acabou e só eles sobreviveram. É genial, cara. LOL. Pare de chatear os outros com a TV. Mas, pai, eu não consigo estudar, né? Something special. Teve uma história do Daniel que já foi contada nesse programa aqui. Você quer recontar ela para os ouvintes terem uma cara para a história? Não, pode ser. Por favor, Daniel, com a palavra. Alguém que já foi fudido pela tecnologia de verdade. Exatamente, foi sem vaselina. Bom, como todo mundo vai numa despedida de solteiro, se diverte. Tem vários shows, apresentações lúdicas. Levando buceta na cara, famoso. Cara, nem isso tudo. Pior é, nem isso, cara. Vendo. Sabe o que é que é? Não levei buceta na cara. Uma tapa de buceta. Ai, que nojo. Nada. Tava vendo, me divertindo muito. E aí, celular meu era daquela época que tinha botões no celular, essa coisa arcaica, né? Ai, ainda vivo nessa época ainda. Aí, tem aquela merda que você apertava um e o outro e travava. Algum momento que eu botei a mão nas coxas, né? Devo ter destravado botou o celular. Botou a mão nas coxas, botou, assim, foi isso que destravou o celular. Beleza. Ué, gente, tá tudo aqui na área do meio campo, né? Destravou o celular, ligou pra última casa que tinha ligado. Qual que era o último telefone ligado? É claro, né? Num telefone do meu amigo ao lado, telefone do meu... Do traficante, não. Tinha que ser pra minha namorada. Só que não basta ligar pra namorada. Tem que ligar pra casa da namorada. Caralho, o que atendeu? Às 2 da manhã. Atendeu o irmão dela. Menos mal. Podia ser o pai. E ele ficou muito tempo ouvindo aquilo. E falou, cara, essa confusão, eu acho que é um amigo meu que tá me chamando pra uma festa, mas eu não sei. E ele ficou ouvindo, tentando interagir. Até que levou uma voz parecida. Tentando interagir. Chamou a dita cuja. Peraí, qual que é a idade do cara? Porque eu penso, se fosse eu aos 12 anos, eu tivesse ouvindo, eu vou te comer, eu começo a bater uma bronha. Isso que eu ia falar agora. O cara demorou pra passar o telefone que ele bateu punheta, cara. O cara bateu punheta pra um som ambiente. O cara não bastasse, ele pegou o telefone e passou pra ela. E ela ouviu e falou, cara, eu acho que é o Daniel. Caralho. Mas eu não tenho certeza. Isso aí já acordou a casa toda. Não, tipo, eu imagino a sogra de roupão. Assim, o jeito que o cara... ela me ouviu dizendo a seguinte frase, aspas. Caralho, muito boa. Boa pra caralho. Fecha aspas. Eu achei que ia dizer, pô, eu conheço bem essa voz aqui, ó. Esse tom propaganda de... Propaganda da Antártica. Eu quero ver essa xota aqui, eu já ouvi muitas vezes aqui já. Graças a Deus ela não ouviu nada muito descritivo, mas aí depois eu vi aquela porra ligada, vi pra onde tinha ligado, apaguei, chorei, fiquei em pânico. Mas você chorou mesmo, sério? Não, mentira. Você é um cara que mora no Rio há muito tempo. Você ficou o quê? Bolado? Ficou bolado. Ficou bolado. Não, e a despedida foi ótima, a gente foi embora. Teve uma passagem pela Igreja Universal do Reino de Deus no meio do caminho. Pra e deixar aí... as putas? Na... Cara, pra explicar depois. Devolver as LOL. O bom filho é casa torna, né, cara? Que saudade do teu rabo. Traz o safado. Com Sonic 2000, você pode abaixar o volume e continuar ouvindo. A diferença é incrível. Você precisa experimentar para acreditar. Outra tecnologia que era pra estar funcionando direitinho é o diabo do GPS. O GPS, cara... Sim. Mas eu fui parar no inferno de Duque de Caxias por conta dessa maquininha, cara. É foda. Desde então, eu acredito muito mais em encostar o carro, deixar o cara de trás buzinar e me xingar e perguntar pra tia no ponto de ônibus do que... E né? Isso quando você usa o GPS, né, que eu quero dizer. Ou seja, o próprio equipamento que chama GPS. É, porque é do Google, amigo. Se você usar jogou Google, na loteria. Usar o... Confiar no 3G, cara. Eu não sei andar no Rio. Eu tive que sair da Barra, né, pegar a linha amarela pra chegar no centro usando um GPS, confiando na Oi. Velho, e aquela... O Pablo me ligando, eu tava em Valença no dia. O Pablo me ligando, como é que eu faço pra sair da Barra? Porra, sem noção. Sabe, cara. Caras muito menores que você já pereceram na metade do caminho. Eu tava com meu irmão, tive que levar meu irmão pra entrevista lá, né, de emprego, que ele tá tentando chegar na vida. Aí, vida. Meu irmão, o esquema é esse, meu. Ele vai chegar acordando. E aquele GPS genérico que tem no iPhone, aquelas coisas... Que a bolinha do carro é maior que a rua. Você não sabe em qual rua que você tá. Cara, eu tava voltando de viagem do Rio de Janeiro com um camarada meu. Aliás, mandar um abraço pra eles, Caldinho, um abraço. Voltando da casa do Saldanha, ele me deu um negócio e falou: cara, na hora que tiver que sair da principal, que a gente saindo do Rio, você me avisa. Eu, beleza. E a gente naquela avenida lá, cara, que sai do Rio de Janeiro, tipo assim, meia hora, eu descansando e tal. Mas peraí, né, cara? Ô, velho. Serra de Petrópolis, uma seta, né? Seguindo a Brasil, pro outro lado, como é que você conseguiu errar isso, cara? A gente tinha que avisar. E a bolinha, eu juro, a bolinha estava num lugar e mexeu pro outro, sacou? Ué, mas é que você estava confiando. Mas ela pulou mesmo, amigo. É então, Google. Aí passou, não, eu falei, cara, tem uma saída ali que pode ser essa, que eu olhei a bolinha e não tava saindo. Quer dizer, eu não falei nada, isso tava na minha cabeça. Aí de repente, cara, na hora que passou, aí eu vi que a direção de cantar lá, eu falei, cara, eu tenho uma notícia muito ruim pra te dar. Volta ao que eu falei desde o princípio. Desiste dessa bodega e você vai ver que tem placas com informações escritas nelas, são muito mais confiáveis. Tecnologia nova isso aí, né? Placa verde. É, né, cara? 10 anos atrás não tinha nada disso, todo mundo chegava no lugar, sacou? Quando não chegava, tinha uma história boa pra contar, sentava num boteco com o pessoal. Mas eu passei por isso, que o Salimena passou, com o meu irmão. E eu sei exatamente qual que é a sensação do motorista, porque eu tava dirigindo, eu virei e eu vi. Sabe quando você vê a cara do cara responsável pelo GPS? E ele tá assim. É, a fronte dele está enrugada, cara, eu vi, ele está coçando a cabeça, ele está assim, cara, errei, errou feio. Devia ter um S4 que a tela é maior, assim, não é isso. Que vontade de saltar do carro em movimento e ficar por ali, cara. Porque, porra, voltando de carnaval, cara, tava tudo engarrafado, a gente demorou mais quase uma hora para desfazer a merda, cara, foi terrível. O silêncio das crianças é sinal de alerta, mas com o Sonic 2000 você ganha um super ouvido e é perfeito para o cinema. O que foi que ela disse? Outro dia eu tava conversando com a minha senhora e ela tava comentando que um colega de trabalho dela tem um filho. E aí falou assim, não, mas quer ver? No celular ele, tipo, bateu um código, tinha a câmera no quarto da criança, a famosa câmera espia babá. Só que espia babá em tempo real hoje em dia. Só que imagina o uso maléfico disso, tipo... Cara, não existe uso mais escroto do que você usar isso pra ficar filmando o dia a dia de uma criança, cara. Quem quer ver isso, meu Deus? Não é, mas devo usar isso pra conferir se a babá não tá batendo na criança, coisa e tal. Só que se o bizarro é uma boa babá. O bizarro é, imagina você adolescente e você não sabe que tem uma dessa no teu quarto. Teu pai fica vigiando você. Tipo, o que você tá fazendo? É aquela constrangimento, coisa... Não, é o 1984. Porra, você não tem privacidade mais nenhuma na vida. Cara, teve uma vez que meu irmão tava ouvindo Metallica no quarto, ele tava começando a curtir rock and roll, ele era super roqueiro. Pô, mas ele curtia tanto que ele ficou de pau duro e batia punheta em Metallica. Não, a história é pior era que o isso. Lazuris, ele é músico, né, mas na época ele não tocava. Ele pegou um violão velho sem corda e tava tocando, só que ele tava pelado, assim, sabe? Pelado porque tava quente, assim, sabe? Pelado porque era teu irmão, meu Deus, tava quente que eu vou tirar minha cueca. Cara, eu abri a porta, eu ia pedir uma coisa pra ele tava pulando... Com a bunda de fora, com o violão cantando na Intercendium em cima da cama. Caralho, cara. Que bom que ele tava de costas pra você. É meio com a versão do inferno, aquele negócio da Cameron Diaz cantando com a calcinha, né? Charlie Angels e tal. Quantos anos de análise, Paulo? Foi difícil recuperar. Meu irmão ficou nem aí, balançou peru, fez o perucóptero, o rio. E te fala que ele emprestou o violão pro Salimena depois, a Salimena ficou lá, violão cheio de peru, manchado de tipo peru. Tipo, American Pie, no caso, era o violão. Não, porque a boca do violão é muito grande pro peru. Porra, isso merece respeito, cara. O cara que se diverte com a boca de violão, meu amigo. É, não, aí manda bem. Aí faz uma palestra pro pessoal assistir, que ele merece uma salva de palmas, né? Quem é esse? Se alguém tiver o número, me passa. Com Sonic 2000, isso não vai acontecer mais. E você vai ouvir os verdadeiros sons da natureza. Cara, isso aqui é foda. Me irrita muito. É o alarme de carro. Puta que pariu. É um negócio que não serve pra nada. Nenhum ladrão vai ter um alarme aqui. O primeiro que você desativa é isso com um peido. Segundo, que só serve pra disparar quando alguém encosta a bunda sem querer. E nunca, nunca. Se você é dono de um carro e o alarme dispara, isso quer dizer que você está a 5 km do carro. Velho. Porque nunca alguém tá perto do carro. Não é o alarme do carro. Se tudo que tivesse alarme não fosse roubado, não existia mais roubo no planeta. É qualquer alarme, cara. Sim. Aqui tem alarme no prédio. O alarme do prédio fica ligado o dia inteirinho. E o prédio foi roubado 3 vezes e o alarme toca o dia todo. Ou seja, quando entrar um ladrão, exato, o único que tava lobo, sabe? Ah, o alarme tocando, você vai lá e desliga. O único que tava lobo? Um abraço, Wallace. Uma vez no Rio, tinha um carro desses disparando alarme debaixo da minha janela. Ele disparou de 5 em 5 minutos, 3 tocando, 5 parado. 3 tocando, 5 parado. De 1 da manhã às 6:30 da manhã. Isso é o pior, né, cara? Não é direto. Ele é aquele negócio da tortura chinesa, cara. É, você não sabe quando vai voltar. E é aqueles alarmes que mudam. É, sim, é uma rotatividade. Isso é foda, cara. Por que aquilo, cara? Quem criou isso? Isso é o que eu tô falando. Isso é a maldade na tecnologia, isso aí é tortura. Cara, eu quase desci. Porque o barulho tá massa, cara. Tem intenção maligna. Sim, sim, porque tocou o alarme e ninguém roubou aquele carro. Ou seja, ficou o alarme tocando lá embaixo. Quase que eu desci pra pelo menos fazer uma maldade, furar os pneus, fazer alguma coisa. Filha da puta, pelo menos alguma coisa tem que. Por que essa coisa aconteceu? Quantos por cento dos alarmes disparam que tem alguém realmente tentando roubar? Geralmente é um idiota que bateu de bunda no carro. Ou então, por isso que eu tô falando, cara, o alarme é um paliativo que não funciona. Quem vai roubar carro sabe roubar. Exatamente. Carro. Exatamente. Então, alarme, opa, né? Tem um alarme, vai me atrapalhar. Qual lado não? Ai, tô quase lá. Não para, não para, não para. Assim, mais forte. Isso. Agora você pode ter uma audição realmente poderosa com Sonic 2000 e esta oferta especial para a TV. Uma coisa aqui, cara, eu tenho um micro-ondas meio antigo aqui em casa. Sempre tá fazendo aquela pipoquinha e tal, você deixa, obviamente, você não fica esperando na frente. E eu não sei se tem mais micro-ondas que tem isso, não sei se é o meu começou a ter. Quando eu passo do lado dele, sai um vento sinistro lá de dentro. Sempre sai, então, sempre sai. É o vento de câncer, cara. Eu juro pra você, quando eu vou passar, eu dou uma baixadinha, como se fosse resolver o problema. Ah, esquivou do câncer. É, esquivou da radiação. É 16 pra cima, você vai esquivar do câncer, hein? Mais uma vez, eu lembro do Futurama, que tem um contador que é especialista naquele jogo da corda, de passar debaixo da corda. Sim, eu faço isso quando eu tô passando. É o Jamaica? Jamaica. E esse lance do celular da câncer, cara? E essa merda? Rapaz, eu já vi o seguinte, tudo dá câncer. Eu peguei uma vez uma tabela, tipo, tomate aumenta não sei quantas vezes as chances de câncer de próstata. Iogurte, câncer de intestino, tipo, dispara. Eu falo que eu o oxigênio da tomate câncer reduz as chances de câncer de próstata. Cara, mas o isso que reduz de um, a cada 3 anos eles mudam. Isso, né? Depende de qual que é a indústria com mais dinheiro pra botar na mídia, sacou? Certamente, cara, não vai ser do tomate. Será que... Se bem que agora tá rica, né? É essa mesma, amigo. Será que dá a bunda aumenta ou diminui? Cara, com certeza com certeza aumenta, cara. A chance de ter? Tá cutucando sim, lá. Sim, porque lesão aumenta a chance de ter câncer em qualquer lugar. Ai, meu Deus. Mas se for com carinho? É, então... Aí, ó. Se fizer uma massagem. Então aquele vai com calma nunca fez tanto sentido, sim, né, cara? Aí, Diogo, pode ficar tranquilo. Perguntei pro pessoal aqui. Oh. Todo mundo já viu Obrigado por Fumar, né? Sim. Sim. Então, como é que o filme acaba? Tem aquela galera nova. Quem que é a nova galera? É a galera era do celular. Eu acho que isso é absolutamente realista. É algum documentário da BBC, sei lá, aquela porra. Porque tenho quase absoluta certeza de que sempre a resposta deles é: não há nada que comprove a causa do câncer. É o famoso é sempre assim, cara. A famosa resposta de nego incriminado quando o cara vira e fala: e a prova? Cadê a prova? Não, quando gente, o cara fala isso, cara, é porque... E a prova? É a prova da Lisa, cara. Não que não fosse questão... morrer de câncer antes, mas... A questão é, aumenta a probabilidade de câncer? Aumenta, mas a questão é que você tá exposto à radiação o dia inteiro, pô. Ô, velho, mas se o negócio fosse tipo assim, fosse um negócio que desse superpoder, uma coisa assim, beleza, você ainda ia pensar, pô. Você tá com aquela visão de radiação da Marvel dos anos 60. Não, mas por isso, assim, pô, pelo menos isso aqui tem um lado positivo, mas não, cara. O lado positivo é você receber SMS o dia inteiro. Isso que eu tô falando, sacou? Tem um aparelho, cara, que a coisa que mais me dá medo em termos de tecnologia, que me dá pavor, é imaginar que um dia todo mundo vai ter um aparelho no bolso em que qualquer um pode te encontrar, qualquer hora, qualquer lugar, saber quando você visualizou a mensagem pra te cobrar depois, cara. Cara, nossa, Limeira, tem uma nada coisa nada pior também. Que celular, cara. Nada, nada, nada. Você faz uso, por exemplo, você tem aqui um aparelho de dupla função, que é um notebook, mas que serve também como prevenção pra ter filho. Você usa ele no colo, fica estéreo, acabou. É. Nossa, eu lembro disso, né? Que aquece as bolas, né? E mata, né? Por que você acha que eu não uso desktop? Desde que apareceu o notebook, eu comecei a economizar, cara. Cara, mas tem uma tecnologia muito mais avançada que isso, que é a castração, né? Se você quiser, você corta o seu pau fora. Não, não precisamos ser tão, né? Corta o saco, então. Tem a vasectomia, cara, mas eu procurei saber, só fazem vasectomia com quem já tem um filho. Dois. E você, pelo muito... SUS. Cara, você... que mundo cruel, não, né? Se você pagar no particular, você faz sem ter filho. A clínica de... Você escolhe se você quer não ter filho ou quer ser rico. Você vai gastar o dinheiro que você ia ser rico fazendo a castração. É, eu não tenho dinheiro pra fazer castração. Que é pra quer ser pobre, peixeira, mesmo. Assume o kit todo. Tem que ser criança. Tem que ter criança pra caralho. E quando você tiver com muita criança, ela tô cheia de dívida, que você faz? Compra um cachorro. Cara, é um mundo muito sem solução, né, cara? Ou você perde, ou você perde. Mas atenção! O Sonic 2000 é tão sensível que devemos lembrá-lo de que é proibido ouvir conversações de outros sem permissão. Falando em lendas do celular, cara, tem uma outra que eu acho que já foi desmitificada pelo Mythbusters, né? Que é a de que explode. Que se você for no posto de gasolina e usar um celular, você vai explodir o mundo. Vai acabar a raça humana. Caralho, que bizarro. Provavelmente, tá sentido. Essa lenda eu nem conhecia, cara. Não, é porque é isso. Não, os celulares, os primeiros celulares, eles usavam um outro sistema de bateria, que não é esse atual. E aquela bateria, em um caso assim, tipo, uma a cada 1 milhão, acontecia da bateria explodir sozinha. Se explodisse no posto de gasolina, o que ia acontecer? Um a cada 1 bilhão de vezes podia causar uma explosão no posto de gasolina. Mas é assim. É igual aquela história de passar AIDS pelo sexo oral, né, cara? Sim. Uma vez eu tava num posto, e isso foi quando eu tava lá fora, então assim, não tava acostumado com inglês. De repente, tô no posto, começa a sair uma voz, um alto-falante, cara. E eu tô viajando e tal, tô lá com o pé pra cima esperando, que eu tava com um amigo meu. Aí esse meu amigo volta muito bolado. Fala assim, cara, o cara tá te falando com você tem meia hora no pelo falante, você não tá ouvindo? Aí eu, por quê? Aí eu parei pra você atenção porque ele tá falando com esse sotaque, né? Falando que eu tinha que desligar o telefone e tal, e que tinha multa. E aí depois, na hora que eu fui pagar, né? Porque lá você abastece sozinho e vai pagar no caixa, né? Aí o cara me pagou um discursinho de que eu vou destruir o mundo, que a raça humana tava por um fio. Por causa você entendeu o discurso? O que você fala quando acontece isso? Não compreendo! Não compreendo inglês! Não abro inglês! E, segundo a teoria do... Sai gritando, Argentina! Caralho, isso é muito interessante. Tá aí, coisa da tecnologia que me deixa puto pra caralho. Conversei com o Daniel um pouquinho antes sobre isso e ele me falou que o nome é obsolescência programada. Caralho. Sim, isso me deixa muito puto. Isso é o seguinte, cara. Existem lâmpadas hoje em dia que podem durar até o fim de sua vida. Você poderia ter a mesma lâmpada até morrer, seus filhos usar a lâmpada, caralho, é quase. Existe? Não é tanto assim, não. Tem uma lâmpada que tá acesa há mais de 100 anos nos Estados Unidos. Eu esqueci o nome da cidade agora. Então... Uma empresa foi questionada lá há décadas atrás. Desde porque eles estavam fazendo o seguinte, cara. Eles estavam programando as lâmpadas para durar pouco e você tem que substituí-las em pouco tempo. O mundo hoje é feito assim, cara. As baterias, os computadores, todos os componentes de tudo. Mas, cara, lavar a geladeira. Mas na verdade, tudo. Existe tecnologia para essas coisas durarem, sacou? Eu acho isso não só na questão de duração, mas de ficar obsoleto mesmo. A sensação que eu tenho é que a gente tá sempre comprando protótipo. Mas tá comprando protótipo a preço de coisa finalizada. Tipo, sai o iPhone 5. Né? Só que na verdade saiu o iPhone beta. Tipo, não é o produto finalizado. É uma versão nova que eles fazem meia dúzia de modificação, mas ainda não é o produto mesmo. Cara, será que tem nerd que tem ataque de ansiedade por causa disso, cara? Eu tenho. Mas tem muito que dá piti. É, que o psicólogo descobre que a raiz do problema do cara é essa. É o iPhone. Cara, é só você ver foto de fila de lançamento de Galaxy S1, 2, 3, 4 ou então do iPhone novo. Cara, iPhone, ele se rasga todo. É muito engraçado as filas. Tem um monte de gente com cabelo bonito, gente com calças modernas. O meu irmão aumentou a fila pra comprar StarCraft. Na época que vocês tinham o cabelo comprido e liso, vocês ficavam na fila do iPhone. Com o Sonic 2000, você deverá mudar a forma como ouve o mundo, ou nós lhe devolvemos seu dinheiro. Esse aqui é o mais bizarro de todos, cara. É o Foursquare. Caralho! Era é a famosa tecnologia feita para sequestradores. Onde você está? Estou aqui. Beleza, eu tô te buscando aí. Não é, cara, os escritores... Rafael Salimena acaba de checar no caixa eletrônico da rua escura. Os escritores antigos, cara, eles imaginaram um mundo apocalíptico onde o governo tinha controle total sobre você, sabia da sua privacidade. Um homem se impôs isso, né? Cara, um homem comum. Uma grande piada. O governo não deve fazer nada. As pessoas estão deixando claro pra todo mundo onde elas estão, sacou? Você está fazendo 1984. Cara, o George Orwell falou, porra, vai ser tudo, né, do governo, na verdade. Sim, veio de vingança, várias coisas. Cara, eu admirava o mundo novo. As pessoas, só que não admirava o mundo novo, as pessoas tomavam droguinhas. Só que não são droguinhas, são celulares. As pessoas adoram ter aquilo. Porra, eu lembrei de uma coisa que não tava na pauta, não, mas... E aquelas e-drugs? Vocês já viram essas porra? Não. É tipo um negócio que você baixa no computador, aí você vai botar no fone e tem umas luzes. Caralho, pra você tentar causar. A coisa mais pela saco. É pela saquice. É a coisa mais hippie. Não, você lava a boca antes de falar dos hippies, cara. Você joga no Google, essa coisa de hippie. Infelizmente, isso eu gosto de hippie. Mas é coisa de nerd, velho. O cara não tem coragem de usar a droga de verdade. É coisa de nerd de 11 anos de idade. Porque então, nem nerd de 14 vai ter coragem. Sabe o que eu lembrei, cara? Eu lembrei de uma notícia falando que os maconheiros de Londres estavam fumando maconha assistindo Teletubbies, que falavam que potencializava a onda. Na época, Teletubbies faz sentido. É muito por aí, cara. Tem que ser muito leite com pera pra fazer cara, isso. Mas esse drugs, eu vi. Sem querer fazer apologia à droga, um amigo, ô cara, ou sai da moita, né, porra? Vamos falar, ó. Você quer fazer apologia? Cheira cocaína, mas não usa o e-drugs. Pois é, cara. Mas então faça igual o Pablo. Pega a cocaína, leve pra banheiro, joga de lado e descarga. Pô, isso é tecnologia, cara. Essa não é muito bom. Essa notícia que tá bombando agora aí, cara. Nego tá tomando cerveja pelo cu. O cara, vodka pelo isso. cu, cara. Nossa, bom demais. Por que as terminações nervosas do ânus absorvem mais rápido do que quando bebe? Então, a pessoa não fica com bafo. A moda entre os adolescentes é a mulher botar álcool no absorvente e o homem beber cerveja pelo cu. Sim. É a única vez que a gente tá falando cu justificável nesse programa. Literalmente encheu o cu de cerveja. LOL. O fato de enfiarem no toba é o que faz o negócio ser escandaloso. Mas isso é antigo, o nego fazia... Você fazia? Não, colocava no olho. Fazia tipo colírio de vodka pra ir pingando. Só que essa porra resseca o olho todo, aí dá uma inflamação fodida. É quase que a história do Mark Miller, né? Escritor de quadrinhos, escreveu o que quer, procurado, várias coisas. Ele saiu com os fãs depois da convenção e ele é porra louca pra cacete, né? Foi pros caras no quarto de hotel e eles conversando, bebendo pra caralho, falou, cara, vou acontecer aqui. Aí pegou o uísque e derramou no olho, sacou? Aí ele falou que abriu o olho, ele tava completamente cego. Aí ele falou que pensou, pronto, finalmente consegui, arruinei minha vida agora de palhaçada. Aí ele levou ele pro hospital e tal, caralho. E depois voltou a visão e tá vendo. Ligue já para 011-1406 e peça seu Sonic 2000 por apenas R$59,95. I don't know what you've been told. Eu acho que a coisa mais irritante de tecnologia que foi feita para ajudar, entre aspas, é o diabo do robozinho de teleatendimento. E eu cito nominalmente o filho da puta do Eduardo da Oi. Não é você, Alves 2400. Filhos da puta. E aquela moça sem nome da Sky? Ah, já achei você aqui. Pera aí que eu vou encontrar sua requisição. Caralho. Caralho, pra que esse tac-tac-tac-tac-tac? E ela, cara, o publicitário falou, não, ela tem que falar com o público jovem, ela tem que ter Saquei. Já tá tudo certinho. Cara, eu odeio muito conversar com o robô. Fale a sua requisição. Aí você tem que assim, não entendi. É o Pita. Entendi, você quer fazer um DDD para a Tailândia. Cara, eu já gostei muito de conversar com o robô. Você lembra do robô Ed? Da internet, boa, que ele respondia caralho, no chat. Isso era genial, isso, cara. Isso era divertido. Aí mas você fala, porque, né? Você não tinha que depender dele pra resolver a sua vida. Cara, né? Mas ele foi muito fácil de ser programado, porque ele sabia que todo mundo ia xingar, então ele só tinha uma resposta. Você falava, Ed, vai tomar no cu, chupar um peru de plástico, desgraçado. Aí ele fala, nossa, por que você fica fazendo essas coisas? É o feedback que você tem por aí? Eu lembro que tinha um programa, isso é muito princípios do computador, que era um programa de assustar criança. Então, você... É o programa do seu tio, lá. O demônio, como é que chama? Lúcifer. Lúcifer, exatamente. Opa, cara, minha irmã já morreu por causa disso. Não conheço. É mesmo, cara. É o seguinte... Morreu, mas... ela tá morta. O Lúcifer Ele era um programa muito retardado, mas que dava muito medo nos outros. Peraí, vocês não conhecem? Vamos fazer um download rapidinho pra mostrar isso aqui. Isso vai ficar maneiro de você ver. Lúcifer, além do demônio, né? O anjo caído. É o anjo caído. O sete pele, mochila de criança. Nossa, mato. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do Grupo Imagem e Teleshop. A gente já falou sobre as tecnologias que incomodam, né? Um revés aqui, outro ali. Mas e quando a tecnologia causa o caralho a quatro? Leva ao apocalipse? Pois é, eu acho que a coisa que melhor ilustra esse caso é a série sensacional chamada Black Mirror, né? Uma série inglesa de apenas 3 episódios. É da BBC? Da BBC, né? Incrível. Conhecemos pelo Daniel. Apenas 3 episódios por temporada. Até agora tem 2 temporadas. E é aquele negócio. Em vez de fazer uma série com 1000 coisas e cheia de bambambam, focaram em roteiro foda, 3 episódiozinhos só e vamos fazer direito. Não gosto desta merda. Vou embora. E é importante falar que são histórias que não tem nada a ver uma com a outra, né? É uma série de contos. Tipo, além da imaginação, os personagens mudam. Talvez a série que seja, vou dizer, o pai do Black Mirror, porque o avô é o Twilight Zone, seja o Outer Space. Vocês já viram Outer Space? Nunca vi. O Outer Space é igualzinho ao Twilight Zone, com uma diferença. O Twilight Zone é mais focado nas metáforas da vida e o Outer Space é só sci-fi. Então, assim, a tecnologia o tempo todo. Então, é bem parecido com Black Mirror, mas Black Mirror tem essa identidade, o caráter mais de redes sociais, da influência, né, da sociedade com tecnologia. É importante falar pro ouvinte que a gente não vai deixar nenhum spoiler claro, que a gente só vai usar a série, se você ainda não assistiu, como ponto de partida para comentar alguns questionamentos que ela lança. Cara, se você não assistiu, corre atrás, que vale muito a pena. Não, você não tem desculpa não ter assistido, que a gente já avisou já que a gente ia falar sobre essa série e mandou vocês assistirem. Inclusive, foi meio que uma meta nossa, assim, né, como podcasters formadores de opinião. A gente queria muito introduzir isso porque, não sei, normalmente as coisas boas elas demoram, mas elas recebem, né, um appraisal da galera, e realmente não aconteceu, cara. Ninguém fala do Black Mirror em lugar algum. Então, chegou a hora. Você conheceu aqui no Mimimi. Que não é Mimicast. Só de curiosidade, o criador dessa série é um cara chamado Charlie Brooker, que é um jornalista, escritor e tal. Ele escreve quase todos os episódios. O pior episódio não é ele, é a mulher dele que escreve, ou seja, você já imagina o que aconteceu na casa dele, né? Com certeza. Qual? Ó, amor, tá tentando a carreira aqui. É o segundo da primeira temporada. Mas eu não acho esse episódio tão ruim. Que eu acho que é o pior. É o pior, não quer dizer que seja ruim. É porque a disputa é de nível alto, que ultimamente a gente não tá acostumado. Ok, aceito. E eu conheci esse camarada, eu nem sabia que era ele, numa série britânica também, uma minissérie, aliás, chamada Dead Set. Vocês já ouviram falar disso? Essa ideia eu já tinha, tipo, pensado. Não é uma coisa tão original, mas a execução é linda. Porque olha só, é uma minissérie sobre zumbis, mas não vai embora ainda. De humor negro sobre o pessoal que fica preso no Big Brother britânico durante a invasão zumbi. Ah, maneiro. É muito bacana, então fica a recomendação aí também. Tem um episódio que eu gosto bastante que ele foca na questão do excesso de mídia. Você não tem muita escolha se você quer ou não receber informação. É um cara que ele basicamente tem que fazer um trabalho banal pra sobreviver e o tempo todo ele vai recebendo mídia. Pra ele escapar disso, ele tem que pagar. É o contrário, a vez da gente que tem que comprar conteúdo, ele compra silêncio, ele compra o momento. Cara, mas como tudo nessa série, aliás, a magia da série tá aí, isso já existe, cara. É aquele site que você, se você fizer assinatura, você fica livre dos anúncios, cara. Sim. Só que... Então, tipo assim, é uma metáfora ali, mas é muito próximo do que já tá aí, cara. Qualquer joguinho de aplicativo de celular, hoje em dia, você tem um pacote básico, seu boneco é uma merda, mas se você comprar o complemento... Chefe. Se você comprar o complemento lá, o boneco fica... O super-homem. Mas o legal é que eles levam isso pra vida. O cara fica o tempo todo pedalando na bicicleta, quanto mais quilometragem ele vai acumulando dinheiro, e ele sempre tem uma chance de escapar dessa vida, que é via um reality show. Ou seja, o cara tem que provar que tem algum talento, tem algum mérito pra poder escapar dessa vida. E que a gente vê que pra muita gente essa é a escapatória da vida real também. A gente vê... Atualmente é a única escapatória, né? Ou você faz trabalho braçal pra alguém, trabalhando pra um chefe qualquer, ou então você tem alguma ideia que te tira daquilo, né, cara? Via internet, ou então você cria um produto, cria uma empresa e tal, e não, consegue se distanciar daquilo. A gente criou... criar uma empresa, ou criar o Facebook. Outra coisa é você virar a Glaze, sei lá das quantas, que virou uma menina xingada no, na universidade. Na faculdade, por causa do... Caralho, é Geise Arruda. Geise Arruda, é essa aí. Glaze. Esse tá por dentro. Não, mas o mais bizarro é o seguinte, a gente criou uma categoria de celebridade que é o ex-participante de reality show. Aliás, é ex-BBB, porque ninguém lembra quem que são os ex... Cara, mas eu sei... Ex no limite. Ex Arruda, ex A Fazenda. Vamos lavar a boca antes de falar de ex-BBB, que eles querem aparecer tanto quanto a gente que faz podcast, né, cara? Vamos cair na realidade aqui, né? Ai, ai, não faço podcast, só participo. Cara, mas eu acho que até tem um pouco de exposição nesse sentido, mas os caras, eles não se expõem por ideia, não se expõem por alguma coisa que eu tô falando, eles se expõem simplesmente... O dinheiro, você quer, não, você quer uma, não, um objetivo? O objetivo tá ok, mas o que, que eles têm pra mostrar? Não, eles têm pra mostrar que eles existem. Tipo a planta, eles não fazem nada diferente. Eu tava lembrando... Só uma linda palmeira fazendo sombra sobre o sol. É isso que dá a chamar ex-ator pra participar de programa. Vamos fazer agora a planta. Episódio que talvez seja uma das melhores premissas, porém a execução eu achei deixou um pouco a desejar. Gostei. Gostou? Gostei. Que é um no não qual. Sei, gostei pra caralho, gostei pra caralho. É um no qual é um casal e o cara se mostra um cara bem. Antenado nas redes sociais. Sim. E ele acaba morrendo, né? Isso obviamente. E é um dos irmãos Weasley do Harry Potter que morre. Ah, é? É dali que eu conheço ele. E ele, obviamente, ele morre isso nos primeiros minutos do episódio. Então, a mulher descobre que existe uma forma de você recriar, praticamente de uma forma completa, a pessoa que morreu através... A experiência da pessoa. No início, a personalidade, né, cara? Que no início ela começa fazendo só o chatzinho. É uma empresa que pega tudo que você já publicou na internet, na vida, tudo que você já mandou de e-mail, coisa e tal, e você vai entrar num chat que você vai perguntar alguma coisa pra aquele robozinho. Eles fazem aquele bot, na época do IRC era o bot. E eles fazem o robô Ed do cara. Sim. Só que ele vai pegar tudo que o cara já falou na vida, vai ver qual que era a resposta mais provável dele falar. Explicando pro ouvinte, obviamente porque o cara tá morto que você vai fazer isso, mas não precisa estar, né? Mas vamos supor, você tem uma pessoa que você ama, essa pessoa morre, e naquele período de luto onde você não consegue lidar com a ausência da pessoa, existe, através dessa tecnologia fornecida pela empresa, uma forma de você recriar quem essa pessoa foi através de um chat e depois, porque é uma realidade bem sci-fi mesmo, assim, sci-fi anos 30, eles levam um pouco pro extremo e acontecem outras coisas que eu não vou falar agora, mas basicamente você ganha o amor da sua vida através dessa coletânea dos log da vida dele digital. Mas isso não é muito diferente de uma coisa que a gente já viu no outro seriado que a gente gosta muito, do cara que fica ligando pra secretária eletrônica da ex-namorada morta. Sim. É. Nesse caso, você... Agora, a gente já não falou bastante dessa série. Porque você, ouvinte, poderia fazer o seguinte: terminou com a sua ex-namorada, você é um psicopata maluco? É isso que eu pensei, cara. Ia ser ótimo. Sua ex-namorada não ia ficar importunada porque você ter as memórias dela te mandando tomar no cu eternamente. Ou então, tipo, se fizessem isso com o nosso querido Salimena, que é uma pessoa que tem uma tradição de ofender pessoas pelo Twitter... Oi! Ele ia ser alguém que ia passar na frente de alguém e, de repente, ia estourar uma mensagem no celular xingando. Pois é, isso que eu imagino. Tipo assim, vai lá, eu morro. Aí minha mulher vai fazer, pô, tô com saudade, quero conversar com o meu... Meu defunto namorado. Aí, cara, se pegar o meu Twitter ali... vai chegar um homem esbravejando, gritando com todo mundo, falando, mas não é esse cara não, porra. O cara só era macho na internet, porra. É, verdade. É o que o Saldanha falou sobre si mesmo. Ele não passava, na verdade, por dentro de um pequeno quê? De um cara de 1,50m igual o Gollum, que na verdade é um troll. Ah, mas olha só o que acontece também. Um mini troll. Mas trolls são grandes? Depende, é, cara. Você tá falando de goblins. É, mas eu nunca cheguei a ser um troll, Pedro. Eu nunca cheguei a ser um troll. É grande. Já tive um e-mail, perdi a senha logo, já, que era goblindafloresta@bol.com. Eu lembro disso. Eu lembro, né? Que a gente pensou, cara, era esse um titular. Né? Mas o legal desse episódio, cara, que eu acho, é que eles levam pra um lado mais do racionamento do que do lado do sci-fi. Racionamento? Relacionamento. Ah, tá. Entre a mulher e o cara, obviamente. E eu acho que ficou bonito, assim, acho que ficou legal, porque me passou uma sensação, assim, de perda. Que... Cara, qual é o verdadeiro motivo pra você gostar desse episódio? Cara, tetas! Tetas gigantes! Pois é, eu não ia falar nada não. Eu não ia falar nada não, mas hoje minha namorada tava assistindo The Voice, tava suspirando pro Adam Levine lá, então eu vou falar aqui também. Opa, Adam Levine? Deus, oh Deus, pra essa atriz desse episódio, hein, cara? Puta merda, velho. Eu fui descobrir depois, essa mulher é a mulher do Capitão América, ela se chama Hayley Atwell. Olha, não sabia. E ela provavelmente será a Lara Croft no cinema, cara. Isso me remeteu, não é do Black Mirror, mas acho que é do Amazing Stories. Que é o cara que vai fazer a mulher perfeita. Aliás, pegando a referência mais básica, World Size, Mulher Lata Mil, que o cara vai juntando vários pedaços. Não, ou então Frankie Hooker. Pedaço de mulher. Essa ideia de você poder montar uma mulher perfeita. Por exemplo, você pode pegar a personalidade do seu brother e botar num... Que isso, gente? Então, peraí. Que delícia, cara! Caraca, que medo. Meu, você tá falando que de fazer com a brother, cara? Quem que é seu melhor amigo atualmente, cara? Você tá falando. Você olha, tá eu falando. Só encontro com meus amigos. Tem dois amigos que eu encontro toda segunda-feira pra gravar um podcast. Ai, meu Deus. Ai, não sou eu, meu irmão? Stop, so I can never be your... Tem um que eu acho do caralho, cara, que é um cara que é meio Seth MacFarlane, que é o criador do Family Guy. Esse é fraco. Eu não gostei desse episódio também, pra mim não, esse é o mais fraco. Um episódio eu não achei tão fantástico assim, mas o mote é muito bom. Explica aí. O lance é o seguinte, o cara é um dublador, um ator, né? E ele tem um personagem num programa de variedades que é um urso. E ele só faz a voz do urso. E o urso é um urso chato, que ele fica pegando o pé de todo mundo e tal. Aí começa a fazer sucesso. Ele é o Marcelo Tais em animação. Aí esse urso começa a fazer sucesso quando ele desmoraliza um cara que tá concorrendo a prefeito. E o nego acaba lançando o urso como candidato, sacou? E aí esse episódio é sobre isso. Como é que a mídia pode montar um personagem pra ser ou candidato, ou então qualquer figura de respeito no país e tal. Eu lembrei, cara, aqui no Brasil tem um candidato sendo montado pra sair em eleição futura aí, cara. Um abraço, Luciano Huck. Que é pior que essa porra desse urso. Não, é, a gente já teve aqui no Brasil o Cacareco, que era o rinoceronte do Zoológico de São Paulo. Só que esse não vai ganhar, porque tem idiota que gosta, né, cara? O Macaco Tião, que ficou... O Macaco Tião era o macaco do Zoológico do Rio. Saldanha. Que era um macaco muito mal-humorado, que jogava um cocô. Existia uma coisa, antigamente, chamada célula de papel. As pessoas escreviam... Caralho, é tecnologia aí, né, cara? Então, nessa tecnologia arcaica do século XX, as pessoas podiam escrever... Vai tomar no cu na cédula. E aí ia valer voto nulo. As pessoas votavam Macaco Tião no Rio. Que tempo bom. Nunca vou me esquecer. A primeira vez que entrei na sessão eleitoral foi com meu avô. Pra ele votar na cédula de papel. E ele deixou eu escrever os xingamentos, cara. Caramba. Aí ele fez o editor e falou, escreve puto. Cara, escreve puto. Ah, que lindo, cara. A minha mãe não me deixava nem entrar na porra daquele lugar. Eu queria muito saber o que tinha atrás daquela caixa de papelão. Mas aí, cara, é legal você pensar disso, que tá, pode ser um negócio de futuro, pode ser uma coisa pouco provável, mas a verdade é todo candidato passa por esse processo. Não, atualmente. Eu discordo completamente de você. Acho que é a coisa mais presente do mundo. Já existe muito. O Silvio Santos foi candidato a presidente, cara. Foi o que eu acabei de falar. Na verdade, ele não foi candidato porque impugnaram a candidatura dele. Mas ele teve campanha. Silvio Santos vem aí, olhou lá. Foi três dias. Cara de som na minha cidade. Foram 3 dias de campanha e era muito engraçado porque ele falava assim, como disse o Daniel. Era já a época da urna de papel, da cédula de papel, e aí ele falava assim, onde tá escrito Correia, você vota e é o Silvio Santos. Porque não dava tempo de imprimir de novo. Caralho. Mas você tá concordando comigo, todos os candidatos são fabricados. Bom, se você tava falando isso, eu tô concordando. Era isso. É. Cara, definitivamente a gente tem que abolir a cerveja do programa, cara, não dá mais. Thank you. Esse ator do episódio que eu vou falar agora, ele deu show e o roteiro é espetacular. É mais ou menos a ideia do Google... Como é que chama aquela merda? Google Bass. Tipo, vidro ou óculos, ou prefiro vidro. Google Vidro, sim. Que as pessoas ficam vidradas. Que basicamente... Tá que parilha. Basicamente é o seguinte, você tem uma memória implantada, tipo uma espécie de um chip, né, um micro Winchester no seu cérebro, que tudo que você visualiza... automaticamente já é salvo no seu cérebro e você pode passar isso para qualquer projetor, para uma TV ou o que for. Então, por exemplo, no começo o cara faz uma entrevista de emprego e depois ele fica assistindo, ele pode assistir através do próprio olho, ou seja, uma visualização privada, ou colocar no projetor público. Então ele bota, ele tá indo pro jantar, ele mostra a entrevista de emprego pro pessoal tentar ver o que ele mandou bem, o que ele mandou mal. É realmente um Google Glass embutido na cabeça, né, cara? Basicamente é isso. No episódio tem o nome de grão, mas é, o... É grão o nome? É. Pô, bom esse nome? É um grão de arroz que você implanta subcutâneo atrás da orelha. Eu tava lendo um artigo hoje, até já comentei com vocês, que é daquele Oliver Sacks, que é um neurologista que discute muito essa coisa da mente, e ele fala de... Moçada, dá um mijão ali. Ele fala um negócio que chama criptomnésia criativa. Caralho, agora que eu vou mijar mesmo. Ele defende que você só cria quando você tem uma sucessão de informações que você sabe, mas não sabe que você já aprendeu aquilo ali, e você vai recodificando aquilo ali. Ele fala, inclusive, do autoplágio. Uma ideia que você já teve há um tempão atrás, você escreveu. Ih, faço muito isso. Quando você volta, aquilo ali se ressignifica. Parece que aquilo ali é novo, você pensa de novo. E aí ele fala, por exemplo, da tortura, que você pode torturar uma pessoa não para extrair informação dela, mas você repete tantas vezes aquilo ali para aquela pessoa acreditar que ela... Inception. Exatamente. Você faz um Inception, então tem um episódio que trabalha um pouco com essa ideia do Inception, de você vai torturar a pessoa através da memória, você vai punir a pessoa através dessa memória. Cara, isso é muito comum em discussão com mulher. Mulher adora chegar e falar com você que, na verdade, você que não lembrava direito, mas você queria dizer, era outra coisa, não é o que você tá falando agora, seu puto. E aí que vai a coisa do Google Glass, do grão, que é o valor do esquecimento. Hate to say it, tudo isso. Porque aí, se você tem essa tecnologia, simplesmente acontece o quê? Você falou isso. Não, não falei. Então vamos voltar e vamos ver o tiratema. Ou seja, é o fim do mundo. Porque, cara, não. É como se tivesse um Galvão Bueno acompanhando você do seu lado. Saldanha, com a Saldanha acabou de vender essa tecnologia pra mim, cara. Finalmente, todas as vezes que a mulher fala, não fala, não, vou falar aqui, ó. Pronto. Você tá confiando muito na sua memória. Eu já fiz isso com gravador. Não deu certo. Porque a mulher se ofendeu com o ato de gravar. Claro. Não tem saída, cara. Incrível, não tem saída. Mas esse episódio do grão, ele tem uma coisa interessante também, que eles estão num ambiente que todo mundo tem isso e tem uma pessoa que não tem. Sim. E essa pessoa é vista como curiosidade de circo. É quase igual uma pessoa que não tem celular hoje em dia. É muito triste isso. Eu, cara, sou visto como curiosidade de circo porque meu celular tem botão, cara. Porque eu não gosto de smartphone. Ah, menos, né, Salimena? Aí rolou o seu momento classe média só. É verdade. Nego vira e fala, pô, por quê, cara? Olha aqui, sério. Tipo assim, as pessoas não aceitam que eu prefiro usar o celular com botão, sacou? Ah, olha só, você acabou de não aceitar, cara, sacou? Tem um monte de gente que trabalha comigo que tem celular com botões ainda, que é igualzinho ao seu, por sinal. Porque ele trabalha com pescador, trabalha com... Cara, os pescadores têm os carros melhores do que eu nunca tive. Pescador tem dois amor, bem na terra, no mar. Só pra concluir desse episódio, então, eu vou dizer que se você, de alguma forma, quer pagar um tributo à ficção e a qualquer coisa que você considera belo, incluindo as coisas reais da vida, nada foi tão bem escrito quanto Breaking Bad. Mas... Mas esse roteiro é uma aula de progressão de personagem e de interpretação. É um puta roteiro, isso é muito foda, isso é muito bom. Coisa de, se você exibe a personalidade da pessoa, você está exibindo, na verdade, para julgamento. Ou seja, todo mundo pode... e hoje em dia isso é muito comum. Você fala uma coisa que é uma coisa, às vezes, é uma piada, e vem 1 milhão de gente com tocha na mão fazendo famosos assassinos matam todos eles. Sim. Tipo, a gente tem uma sociedade que todo mundo é juiz e júri, todo mundo quer condenar os outros. Mas é interessante ter um episódio que flerta muito com isso também, que é aquele que uma mulher acorda num mundo onde ela não sabe o que está acontecendo. Tem uma figura igual um peru na tela de um computador. Quem fez os maduros? Parecia um peru? Eu não reconhecia. Era tipo um diapasão de cabeça pra baixo, pô. Era um peru. Esse episódio é muito bom, cara. E é muito engraçado. De peru é meio, né? Tinha uma figura comprida no centro, com duas estruturas menores dos lados na base, porra. Não, e aí é muito engraçado porque parece um cara usando uma máscara com essa. Na realidade, essa imagem, é o jeito mais fácil de dizer. É uma navezinha do Space Invaders lá do videogame. Exatamente. Não tem rigorosamente nenhuma diferença. Verdade, será que foi uma homenagem? Eu, na hora, eu entendi como homenagem. Então, não entendi. A mulher acorda num mundo onde ela tá sendo perseguida por algumas pessoas e tem várias outras observando, assim, que ela não consegue interagir com essas pessoas. Esse é muito além da imaginação, né, sim, cara? Sim. Mas, cara, isso aí é uma coisa, não sei se já aconteceu com vocês, mas de você ser assaltado na rua. Que é essa sensação. Sim, ninguém tá nem aí, né, porque cara? Passa a gente do teu lado cagando pro fato de você... A pessoa vê que você tá sendo assaltado e passa batido. Foda-se. É, parece que o mundo se divide entre plateia e realidade, né? Tal da sociedade espetáculo. A ideia de que hoje em dia tem gente que tá no mundo só pra assistir e tem gente que tá no mundo pra agir. Mas todo mundo tá no mundo só pra assistir, né, cara? Você não vai se envolver. Ninguém é o... Ninguém vai querer ser mártir desse negócio. Tá sendo assaltado aqui, o cara empurra sua vez. Se eu tô andando, eu vejo um cara sendo assaltado. É mal da humanidade, né, cara? A gente sabe que isso é errado, mas, pô, você vai arriscar ali... Se fuder por verdade que tem um estranho se fudendo, sabe? Se você chega pro chefe da PM qualquer, a recomendação dele é: não interfira, deixe o cara terminar e chame ajuda em caso necessário. Cara, se deixa o cara terminar, dependendo da situação, que bizarro, né, cara? Não, deixa o cara fechar a braguilha. Cara, recomendação em caso de estupro é: não reaja porque isso causa prazer ao estuprador. Eu já vi isso sendo falado por policial, cara. O pior que pode ser verdade, tipo, né, cara? Em caso de assalto, você não deve reagir. Você deve entregar todos os seus bens e ficar na tua. Porra. No caso de assassinato, você vai fazer o quê? Morre e deixa. Não sobreviva, porque o cara vai ficar puto e vai querer te matar de novo, né? Tem um dos episódios que a gente praticamente não comentou sobre sinopse dele. Que é o melhor, porra. Que é o melhor episódio da série. O segundo foi melhor. É o melhor. Eu prefiro do Google Ouvido. O lance é o seguinte, cara. Primeiro episódio da série. Você tá vendo com o Alê. Você vê que o primeiro-ministro inglês acorda de madrugada com os assessores dele querendo falar urgentemente. E aí o cara descobre que é o seguinte. A princesa, né, em inglês da época lá, que seria tipo uma versão mirim da Diana. Sim. Que é a atual aí, mulher do... Isso, aqui, Kate Middleton. Isso, Lady Kate. É como se ela fosse sequestrada. E aí o sequestrador só exige uma coisa. E ele rapidinho, que nome de puta? Lady Kate. Não, mesa, né? É personagem do Zorra Total. É pior que isso. Caralho, cara. Diogo, bate aqui, cara. Bem que eu não sabia essa referência, cara. Não acredito, cara. Faltar cultura nunca foi tão saboroso. Puta que pariu. Então, voltando... Essa mulher foi sequestrada e o sequestrador gravou um vídeo que já foi viralizado, já tá no YouTube, imagina, né, cara? É um vídeo pro primeiro-ministro, né? Então, falando o seguinte: eu vou matar essa menina se você não fizer o que eu quero. E aí o público inteiro já sabe, pô, que poder tá na mão do primeiro-ministro, ele vai ter que fazer o que é que seja, senão a mulher morre. O senhor vai ter que fuder um porco, com essas palavras. Com a porca. Ela em rede nacional e transmitir pra todo mundo, o país inteiro assistir. Tá? Pro Diogo que gosta de dilema, cara, esse aí é um bacana. É um episódio foda que a gente não pode falar nada, porque o fim dele gerou uma discussão. Eu vou só ler então o fim da discussão aqui, porque eu e o Dani a gente engajou numa discussão no Facebook, e aí o Saldanha chegou e respondeu assim: ó, assisti a primeira temporada, o segundo. Achei muito bom, mas é muito pesado. Faz pensar demais. Preciso ver coisas mais idiotas. LOL. Puta merda, é cara, o LOL, mano. Essa podia ser a conclusão que chegamos nesse episódio, né, cara? Do mimimi, essa coisa. Não me chame Shadow. We'll be right back. das maravilhosas teorias da conspiração que tem nesse mundo é a história do experimento Filadélfia. Ah, aquele pra fazer o manga, pepino no sushi. Caraca, esse é o Califórnia. Esse seria o Califórnia, o Filadélfia é só bota cream cheese. Cara, a piada é errada e deu errado, né, cara? Tudo errado. Chamamos um velho pra participar. O Wallace tossiu o programa inteiro. O experimento Filadélfia, que foi o quê? Pegar um navio... E passar cream cheese dele. Não lembro o nome do navio. E tentaram transformar aquela porra num navio invisível. Aí você pensa, nossa, interessante. Invisível pra radar, sonar, caralhar. Não, invisível para o olho nu. Isso foi que ano passado? Foi... Não, faz um bom tempo, década de 60, 70, de onde tudo veio. Mas dizem que a tripulação desapareceu, né, cara? Relatos sumiu, sumido. Todo mundo sumiu pra sempre. Assim, não se escutou som, nada. Acharam o navio largado, adivinha onde? Triângulo das Bermudas? That's a bingo! Eu imagino se não seria mais fácil aquela lógica da capa de invisibilidade do japonês, que seriam microcâmeras que filmariam o lado da frente e transmitiriam pra trás. E vice-versa. Caralho, nego confia muito em nanotecnologia, né, cara? E isso é uma bruxaria do caralho de hoje ainda, né? Mas vocês já viram a fantasia que os caras... É até relativamente simples. O cara coloca um tablet na barriga e esse tablet é ligado a uma câmera que tá nas costas dele. Então, basicamente... Fica um buraco. Maneiro. Então, ele anda e fica invisível, entre aspas, na barriga, assim. Véi, sério, dá pra fazer um negócio desse numa larga escala, cara? Não. Um navio. Você consegue bota um navio inteiro. Um tablet gigante. Sério, um screen de, pô, 200 milhões de polegadas. Mas que nos traz a uma história ótima, que é outra teoria da conspiração, que o Saddam Hussein haveria comprado... Isso é sensacional, cara. Quantos? 4.000 PS2. PS2? Porque o processador do PlayStation 2 na época era uma coisa, né? Era o melhor computador, caralho. Vídeos gráficos lindos. E aí, segundo a teoria da conspiração, entre 12 a 15 PlayStation 2 ligados juntos, já tinha o poder suficiente pra controlar uma aeronave que o Iraque tava desenvolvendo lá, sacou? É, segundo a teoria, não. Segundo os empresários da Sony que queriam elevar as ações, né? Não, essa é muito furada. A gente tá falando sobre o poder humano. Não é furada, não. Chegou na verdade. A Saldanha tava trabalhando no Iraque nessa época. Inclusive, quando eu era da Sony, num daqueles programas, aqueles Nerdcast de empresa, foi um cara da Petrobras e me perguntou sobre isso. E eles falaram que o processamento central da Petrobras, um dos processadores que eles testaram, era do PS3. E Brasil, hein? E que isso é praxe, isso é normal internacionalmente. Mentira, não, peraí. PS2, aí. Não. Era mais antigo. Peraí, dá um tempo. O PS3 seria muito caro, coisa tal, que usa processador de placa de vídeo. Porque placa de vídeo meio que... Aceleração mais rápido. É fodaço. Não, cara, mas aí é usar uma pecinha dentro de um componente que é um videogame. Outra coisa é comprar o videogame inteiro, inclusive a parte de plástico dele. Mas isso, eles falaram que quando a Petrobras ia fazer o teste, eles compraram 7 Play 3 pra testar. Então tá bom, Jovem, então você arruinou a graça da história, então. Porque era real. Falar beijar a bunda do Saddam Hussein. Ué, vocês estão falando do negócio aí, né? O Saddam tava certo. Aham. Tanto que ele agora dominou o mundo. Faz fora do contexto. Pode virar uma vinheta, hein, cara. O Saddam tava certo. Camisa de Saddam. Saddam estava certo. Saddam estava certo. O Saddam tava certo. Eu li um negócio muito bizarro, cara. A empresa, o Verizon, sabe que empresa é essa? Não, uma empresa que faz celular, faz aparelhos de eletrônica, vários. Exatamente. Essa empresa patenteou uma ideia que eles tiveram. Não é nem a tecnologia, né? É só a ideia. Que eles vão ter um acessório, não sei o que vai ser, qual gadget que será na casa das pessoas, que vai espionar o que tá acontecendo na sua casa. Por exemplo, se você tem um cachorro, ele vai ver qual é a raça do seu cachorro. Se você tá feliz, tá cantarolando uma canção feliz, ele vai saber que seu estado tá pra cima e tal. E baseado nisso, ele vai fornecer os anúncios pra aquelas ocasiões, sacou? Caralho. Cara, isso é o Google Ads, tipo, pro mundo, né? É, pro mundo real. É como se ele pegasse o Diogo vendo pornografia gay e transformasse isso vendendo um boneco inflável pro Diogo. E aí, qual o problema? Se o Pablo entra na casa, o Pablo é igual o Diogo, vai tomar pornografia, vai tomar pirocada na cara. Não, só meu irmão, pô, agora eu não posso não. Todo mundo assistiu o Zeitgeist, né? Aquele documentário polêmico. Sim. Que fez muito ateu pelo mundo aí. É isso aí. Tem tem uma parte que é muito interessante ali, cara, que eles falam da ofendeu a moral os bons costumes, aí o bicho pegou. Eles falam da paranoia de ter a humanidade inteira chipada, né? Todo mundo tem o chip debaixo da pele que saberia onde você tá, e caralho a quatro, a sua identidade. Então você não teria a sua privacidade mais. E aí ele mostra ali, cara, que já tinha família, tipo assim, isso não seria um fato já, assim, né? Mas caso role, já tinham famílias americanas que já tinham se cadastrado pra receber o chip. Cara, mas eu vou além. Hoje em dia tem um negócio chamado Google Latitude. Você se cadastra, você tem um smartphone com Android, que hoje em dia é a maioria, né? E aí o seu GPS aponta onde é que você vai estar, e aí ele informa numa página que você escolhe quem vai assistir. Isso é um programa bom pra famílias que gostam de mega controlar o seu filho adolescente, a esposa, porno doído, todo mundo faz isso. Junta com a câmera espiã. Mais lindo ainda. Você vai ter imagens reais ali. Tempo real. Não precisa ter demos e bases. Do comandante Abil. O chip já tá aí, já. É o chip que vive no seu bolso, que é o chip do celular. I'm gonna show you where it's dark. O Saddam tava certo. Teve uma vez saindo uma revista merda aí do Brasil, uma reportagem a respeito da inteligência. Não, mas é uma revista merda ou uma revista super merda? Não, eu não acho isso nem um pouco merda, cara. Eu vou defender, é a mais merda que tem no Brasil? É uma revista... É super merda. Vamos dizer que ela é uma revista super merda. Essa revista não é merda, que merda. É muito super merda. Enfim, a respeito de inteligência artificial. Fizeram o seguinte, colocaram um homem comum em frente ao computador, aí um cara vai lá, senta, e o desafio era, você consegue descobrir qual é a máquina, qual é o computador e qual é um humano. Você vai começar duas vezes e você não sabe se vai ser com um humano ou com um computador. E aí eles fizeram alguns testes no começo e, pô, não tinha como. Parecia que realmente tava maneiro, assim, sabe? Aí, pronto, fizeram várias vezes, agora vamos fazer o oficial. Aí o cara sentou, primeira vez, perguntou, pô, e aí, qual que é o seu nome? Aí falou e tal, conversaram durante 10 minutos, acabou. E o cara, olha, a impressão que eu tenho é que eu conversei com uma pessoa. Vamos agora pro segundo take. Sentou, tudo bom? Computador, tudo bom. Aí o computador perguntou pro cara, qual que é o seu nome? Aí o cara mandou, Madonna. Aí o computador respondeu, oi Madonna, tudo bom? Quando eu fiz curso técnico, eu trabalhei com a programação de AI mais idiota de todas, que você começa, por exemplo, fazer um programa que... As definições de vírus. A tecnologia fudendo o cu da humanidade. Cu, cu! E vai ter de novo. Você quer meu peru? Você fala de novo, vagabunda. Pela primeira vez o programa não quer. Caralho. Descobri como é que é. É inteligência artificial aí, ó. É, tá vendo? Eu fiz curso técnico de informática e eu trabalhei com a programação de AI mais bunda que tem. No caso, a gente ia fazer um programa que ele ia adivinhar, tipo Lúcifer, tipo. Ah. Ele ia adivinhar qual bicho você tá pensando. E na verdade, o que que é? Passarinho, que cu é esse? Mas enfim, como é que funciona? Você faz. Primeira pergunta, você late? Se sim, você é cachorro. Se não, faça uma outra pergunta. E você vai programando, qual que é a ideia da inteligência artificial? Eliminação. Não é o que ele sabe tudo. É um programa que aprende, que ele vai juntando novos dados. Só que, por exemplo, uma coisa subjetiva tipo essa, ele tem que saber o dado que Madonna é uma pessoa que não é aquela pessoa. Sim. O computador não tem como ter a confirmação, a não ser que ele tenha uma informação visual, não tem... Tipo, a gente ainda tá muito longe de ter um HAL 9000. Se o cara faz isso hoje em dia, e ele tem essas tecnologias que o Google já usa, que você faz escaneamento de foto e levanta informação da puta que pariu, cara, Madonna é um termo de busca que ele já associa numa página do Wikipedia, não sei o quê. Se o computador lê e entende aquela merda, o que eu acho que não existe ainda, mas agora te é um peito pra chegar até lá, agora né? Agora te faço a pergunta, e se for a Madonna? Falando com o cara. Se ele tiver um escaneamento visual, cara, ele vai ter como confirmar. Ele vai comparar a imagem que ele tem com a foto que ele tem. E mas, Pablo, e se você dá de cara na Madonna, você vai falar, meu Deus, você é a Madonna? Eu não acredito. É o que o computador deveria fazer. Se for o Tuca, sim, que é uma pessoa... Sim, é, exatamente. Se for o Tuca, que é uma pessoa que ninguém conhece... Isso. Não. É uma agressão gratuita. Se for o Zé, que é uma pessoa que ninguém conhece, o computador vai ter reação e falar, oi, Zé. Sim. Ele não tem nenhuma informação que não diga que aquilo ali que você é o Zé. Como o Daniel falou bem, se o computador conseguir linkar esse aprendizado com uma base de dados, tipo a base... Eu imagino se fosse eu, cara. Aí tá o cientista da Harvard, da Oxford. Eu sinto o computador. Qual o seu nome? Eu sei explicar. Peru. Pessoas maduras. Não gostei da piada, seria boa se fosse cu. Eu pensei em cu também, mas é um peru. O cu, o computador já deve estar programado, cara. Os caras sabem o que, que estão lidando. Mas é cu, cu com acento. Escreveria. É verdade. É. Opa, cu, peru. Alguém chamou. Por sinal, meu episódio favorito é aquele do robô ruivo que fica de pinto duro na hora que quiser. Delícia, que delícia. Que pariu, caralho, podia cara. Ficar quieto. Parou, ei, porra. Ei. Não que haja alguma coisa de errado com isso, Albert, mas me ajuda. Sim, aí, essa né, torradeira aí, porra. Tem criança ouvindo, negócio de pinto, tudo quanto é. Parece que o Diogo tá gravando o programa de hoje. Tira o USB do cu, porra. Podcast de família, cara. Programa de família é o cu da sua mãe. Agora vocês vão conhecer a ira dos meus mancebos jumentos. Caralho, porra é essa? Ué? Raposada de pau duro aí. Que isso? Que são vocês? Sai daqui, cara. Cada daqui. Um deles tem a minha consciência. Então isso que vocês estão sentindo aí atrás é o poder da minha lascívia. Cheguei, estou no paraíso. LOL. LOL. O dilema da semana. Pô, vou aproveitar que o Diogo não tá aqui, quem vai fazer o dilema hoje sou eu. É o seguinte, cara, eu e o Daniel ontem, aproveitando que ele veio pra cá, ficou aqui em casa, a gente foi almoçar junto. Aí tava tocando uma música, cara, aquelas músicas muito indie, sabe? Que é tipo só uma mulher gemendo, cantando baixinho com um violininho, assim. Eu falei, cara, que música pra dar a bunda, né, cara? Aí ele virou e falou, caralho, cara, essa seria a música que você escolheria pra dar a bunda? Então o meu dilema é o seguinte, cara. Ó, é inexorável. Você vai ser comido. Já sei, já sei. Não tem escolha. Você pode pelo menos escolher a trilha sonora. Qual que é a sua trilha sonora pra dar a bunda? Já sei. Nunca ouvi. Cara, foi a primeira vez que eu vi. Quando você falou nisso, só veio uma. Porque eu imaginei eu chorando, olhando pro chão, agarrado no travesseiro, assim, caralho, o que que tá acontecendo com a minha vida? Mariah Carey. Can't live. Living without you. Daniel, que música você daria o cu? Cara, a princípio, pra começar a boa e velha história, eu não daria o cu com muita Tá, agora que você deu o cu, qual que é a música que eu tô tocando? Não, durante o cu. Durante, durante a acusação? Durante o ato de sol, não sei, durante cara. Durante a curra? Eu acho que eu ia pedir uma música meio... que distrair minha cabeça, alguma música do Tiririca, sei lá, Florentina, pra não ter atenção no que tá acontecendo. Cara, se é inexorável, você não tem outro jeito, tem aquela música que chama 30 Second Song, que dura 30 segundos, mas acabou. Mas aí a música vai acabar e o não, vai ficar sem som. Acabou a música, acabou a cura. Vai ficar acabou pelo. A música, acabou a cura. Não, isso acabou nunca a música, foi acabou detalhado. Cura, amigo. Peraí, se a duração interfere, então eu vou criar com a Luna, então. Fica essa brinca. É, pois é, não faz sentido, né? Você pode escolher outra agora. Eu também não sei, eu sei da resposta. Na verdade, não tem uma resposta fácil pra isso, né, cara? A primeira coisa que eu pensei seria uma música daquelas do Skylab, que eu ia ficar preso na letra, sacou? E ia me distrair do coito ali, cara. Uma carrocinha de café. Matador de passarinho. Provavelmente tem uma música sobre dar o cu, cara. Com certeza. O Sabrina tá muito bolado pensando. Tô pensando que música. Se o Skylab tem alguma música de dar o cu. E sabe o que é o mais bizarro, cara? Tanto nós aqui, quanto o ouvinte, cara, pensando nesse dilema, não tem jeito de você tá pensando você dando a bunda, cara. A gente transformou todo mundo em bicho com esse programa. Mas aí é que tá parado. Eu só visualizei, assim, aquela cena de close, porque é a novela das nove. Cena de close no meu rosto só. Então, assim, não deu nem pra ver quem que é o cara. Não tô vendo. É o Saldanha. Puta merda. Caralho, o Saldanha tá me comendo muito. Cara, tá gostoso. É a barrigueta batendo aqui. Esse programa não é de tecnologia. O que o dilema tem a ver? Tá no seu iPad. Tá no seu iPhone. Tá no seu iPod. A música... E sabe o que é o mais triste que as pessoas não percebem? A gente opina, coisa e tal, porque a gente se diverte. Mas, na real, a sua opinião não vale porra nenhuma. A sua opinião não muda o sistema da tua casa. Se você opinar cedo, se você opinar alto, tua mulher manda você calar a boca, você cala, porque você não muda nem a sua mulher. Aliás, vocês podem até cortar se for chato, mas isso é um exemplo clássico do problema da democracia no Pacto Republicano. Caralho, Daniel, não. Eu gosto muito do assunto, mas é pesado. Eu quero cortar na minha cabeça. Porque você espera que não representar. Foi bastante preparado. Eu queria só dizer. Não. Foi muito engraçado. Eu não gosto do meu bullying. Cara, a introdução foi linda. Eu acho que a introdução fica. LOL.